Estádio 97 aqui na Energia 97. O oferecimento da Acer, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E aí, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Tá no ar do estádio. 17h36, Domênico Gato. Ah, você tem que vir aqui um dia. Eu estou na Rede TV todo sábado. Eu estarei, vou com vocês. Um abraço pro Chicão, meu segurança. Um abraço pro bar. Querem pra te liberar lá, né? Pessoal da Rede TV, ó, todos como formiguinhas, estou à disposição. Conheço o Domênico desde a Rádio Tribuna de Santos. Eu trabalhei. Eu sou santista. Trabalhei com você lá. Sou santista. Não é corintiano? Não sou corintiano. Time grande não cai. Mas o Fatiola é grande, hein? Olha a hora. Um abraço pro pessoal da Rosas de Ouro. Rosas de Ouro, Ellen Roche, um abraço. É, você gosta da Rosas, é verdade. E eu, Rede TV, hein, eu estou todo sábado. Puta, todo dia agora. A partir agora. das duas da tarde. Rede TV, olha tá a bom, hora. Tá bom, 17h37. Chama eu. Cara. Agora as manchetes. Tá bom. Com ele, seu Bento, olha a hora. Pula pirata. Muito obrigado, hein. Ah, seu Bento. Pula pirata. DJ Pula Pirata. Ah, Bilubi. É Pablo, velho. Seu Bento, o que é isso aí? Isso, Pablo, velho. Ah, tem um dia aqui da rádio lá, o Adriano Pagani, velho. Duvido que final de balada ele não toca um sofrência pra galera lá que tá muito louco. É bom, salva a festa. Mas o cara tá muito louco, velho. Não sabe mais nem o que tá acontecendo. Mas, mano, esse DJ é DJ Adriano. Toca a mãozinha na tela. Mas quem sintonizou apenas hoje o estádio, por exemplo, não ouviu no resto da semana? Não sabe. Por que essa história dessa música aqui, Bilu Bilu? Que o senhor tava fazendo lá um arraiá. Tava lá, o arraiá do Bento tem todo ano, tradicional. Você tava lá na sua sanfona. Tava tocando sanfona. O seu pai tava na viola. Tava a família inteira. Família inteira. Fogueira. Aí, de repente, um capiar. Você sentiu... Um capiar. Um capiar qualquer. Um volume ascendente que vinha de baixo das suas coxas, assim. E fizeram um bilu no senhor? Fizeram. Ah, não acredito. Pior que a situação pior, o cara fez o bilu e saiu correndo, só que eu tava no meio da sanfona lá. Aí não dava pra parar a sanfona. Acaba com a banda. O pior não é nada. Ferra a banda. Aí eu olhei só pra trás. Não deixou telefone, nada. É porque antigamente, em festa junina, tinha busca-pé, né? É, busca-pé. Eles soltaram busca-boga. O bilu. Busca-boga. Tem que explicar pro ouvinte que é o bilu. O bilu é aquele dedo que quando você quer xingar alguém, você levanta. Você dá o dedo. É. Manda um bilu. E o cara, aí você vem com assim, né? Com ele com a mão ao contrário. Pentesquei. Pá! Ô, bilu não era aquele ET que disseram que viram, não sei onde. Era. Já no meu programa ET, bilu, não mas esse aí eu vi. Olha, ontem, eu tava voltando ontem voltando ao almoço, eu vi, ela viu. Você tomou bilu também? Não, a mulher tava no sabe aquela rua que só aqui do lado? Eu esqueci o nome dessa rua. Caja Branca. Aí o farol parou, abriu o farol, a mulher deixou o carro morrer, né, filho? Aí os negros já metem a mão na buzina. Ah, a mulher não teve dúvida, velho. Mandou para o vidro. Mandou o bilu. Mandou o bilu pro cara atrás. Eu falei, ô, Ramirão, a mulher, velho. Mas mas nesse caso mandou aí... Mandou bala, velho. O bilu mandaram na... Mas essa aí é outro bilu, né? Me disseram que há registro do fato. Tem um cara que tava vendendo pamonha lá, o tal do Bruno Baru de Pamonha. E diz que o cara vende pra pamonha, diz que ele tem o registro do fato. Vai mandar. O bebê vai mandar pra nós. Ô, seu Vento, não foi igual. Ô, seu Vento, não foi igual Fernando Vanucci, não temos o gol? Não, tem. Tá narrando, tá narrado. Tem porque foi combinado. foi orquestrado contra o Júlio. Orquestrado, isso aí. Ô, Bruno, manda um e-mail pra gente, manda porque foto, ficou, manda um vídeo, Bruno. Bebê. Manda. É. Assim tem aplicativo. Tá, tá. Ah, mas vai chegar até ele. Ah, rádio. Você tem uma desculpa pra trazer ele aqui, ele é torcedor do Inter, de Porto Alegre. É. Pode trazer. Se trouxer o vídeo, filho, faz 10 programas. Olha, tá valendo 10. Muito, hein? Vídeo do Bilu no seu Bento tá valendo. Mas olha, vamos às manchetes do Estádio 97. Corinthians. Opa, jogão amanhã, mano. E aí, mano? Tranquilo? Opa, tudo bem, bem? Beleza, e você? Beleza. Jogaço amanhã, 21 horas, lá no Estádio do Corinthians, lá na Arena. Amanhã? Sim. Amanhã. Amanhã, 9 da noite. E uma mudança aqui no time, né? São duas mudanças, na verdade. Já tá escalado, viu? Era o jogador pica. Vem aí. Era o pica de qualquer forma. Pica, né? Pica. Esse é pica? A propriedade do fala jogador bem, pica. Vamos lá. Vander Walter, como você mesmo batizou. Como? Vander Walter, o goleiro. Batizado. Sai o Peter Cássio e entra o Vander Walter. Fala a verdade, é melhor que qualquer goleiro da Europa. Exatamente. Vem Fagner na direita. Um borbulho de amor. Felipe, Gil e Wendel. Sim. Pelo menos meio campo vem com Bruno Henrique, Elias, Renato Augusto. Aí faz aquele meio que um... Meio uns três atacantes, né? Mais ou menos. Malcom... É, com a CNH nova. ainda não saiu, não. Rildo e Wagner Love. Essa era uma dúvida ainda, ô Bento, a respeito da escalação ou não do Rildo. Eu até achei que o Tite entraria aqui. Falou ontem, né, mano? Eu achei que o Tite fecharia mais aquele meio-campo ali e jogaria com o Danilo. Mas ele tá treinando com o Rildo e possivelmente o Rildo será escalado como titular amanhã. Rildo. Uma grande chance pra ele, cara, porque o Rildo chegou contestado. Nada melhor do que um jogo como esse aí pro cara mostrar que tem qualidade. Rio do cara de égua maravilhoso. Vai jogar contra Marcos Rocha, cara de caveira. E com relação ainda ao Corinthians, Bento, uma notícia que a gente comentou ontem também aí a respeito da falsificação da habilitação, pelo menos a suspeita disso. O Malcom mesmo ontem aí, através do seu advogado, ele postou uma foto aí mostrando que a habilitação dele aí havia sido tirada 2 meses após ele fazer 18 anos, que era um período aí que, teoricamente, é o que acontece com a maior parte dos mortais, né, velho? Quando você vai tirar a sua habilitação aí, esse trâmite burocrático demora em torno disso. Ou seja, contrariando a versão apresentada aí pelo Detran. Vamos aguardar aí o desenrolar dos fatos aí e ver o que acontece. E um outro jogador que poderia, talvez, aí chegar ao Coringão, Bento, é o René Júnior. E parece que tá meio que enroscando um pouco agora, né, a negociação. O cara recebeu o aval lá do time chinês aí falando que poderia sim ser emprestado pro futebol brasileiro. O Corinthians ele já tinha adiantado boa parte da conversa com o jogador, mas o Corinthians ele tem aí como objetivo não pagar o salário na íntegra, né, Bento? E o Corinthians falou, cacete, aí... eu tô emprestando. Quer que paga metade, velho? Pô, aí que é batemos o cara aí, ô. Aqui só a cara de trouxa, velho. O chinês falou pros dirigentes do Corinthians. O chinês virou e falou, sem garantia só a vista de Nelo. Não cheque não. Mas vamos ver, né, velho? O Corinthians ainda tá buscando alguns jogadores aí. Até terça-feira o Corinthians ainda tem a possibilidade de contratar alguém, porque a janela aí pro futebol brasileiro fecha na terça-feira. E vamos ver aí se o Corinthians consegue trazer mais alguém. Existe aquele boato lá daquele Jonathan. É só pra chegar a janela, mano? É só pra chegar, pra ir embora, é até quando? Não, aí continua, porque a Europa também fecha no final do mês, mas fora a Europa, hoje a gente tem Ásia. Oriente Médio. Hoje a gente tem Oriente Médio. Oriente Médio não para, né, os caras? Não para, não para. Pingou, né? O cara leva, tá ligado? Pega ali pra aquele lado da Índia também, enfim. O que fecha é a janela europeia, mas hoje o Brasil como é assediado por outros mercados, então continua todo mundo aí picando a mula. E com relação ao Corinthians aí, existe a expectativa aí de até terça-feira o Corinthians talvez apresentar um jogador aí, pelo menos um pra reforçar o elenco. Um jogador pica. O René Júnior aí pode ser uma opção, mas aí parece que deu esse entrave aí, porque tem talvez essa discordância do salário aí, o Corinthians quer pagar só metade, e o clube chinês falou de idiota, que é sua cara e não quer liberar. Existe a possibilidade, e existe a possibilidade também do Jonathan. O Jonathan que... O que eu falei aqui a respeito do chinês é o chinês falar de trouxa, que é só o jeito de andar, a cara de idiota. Entendi, entendeu? E a outra possibilidade aí é o Jonathan aí, que tá jogando no Elche da Espanha. Vamos ver. Ô, mano, você como não tem muretagem, não tem nada? Quando será Atlético Mineiro? Mano, não, é fachada, ele não foge do relé. Ele não diz, será um jogo difícil, mas não sei quem ganha. Quando será o jogo Galo e Corinthians, mano? Eu acho que 2x0 Corinthians. 2x0. O Corinthians ele tem uma das melhores defesas aí do Campeonato Brasileiro. Não é? E conta, assim, o histórico e o retrospecto, velho. Jogando aqui, aí vai se pegar, aquele jogo da Copa do Brasil, não sei o que, o Atlético virou. Galo, virou, mas isso daí foi um raio que jamais voltará a cair no mesmo lugar. 4x0. O Atlético Mineiro, ele tem aí uma fama contra o Corinthians, isso é pipoqueiro. Mas isso é fato, gente. 8 confrontos, mata-mata, mas o Corinthians passou um Atlético. O Corinthians ele tem uma larga vantagem em cima do Atlético, tudo bem, perdeu aquele jogo da Copa do Brasil, o Atlético jogou muito, mereceu, óbvio, fato. Só que o Corinthians aí jogando na Arena Corinthians, principalmente agora, nesse jogo que acontece amanhã, 21h, o Corinthians ele tem a obrigação de ganhar do Atlético Mineiro. E vamos pro pau que é nóis, velho. Tá? Que é nóis, cara. Uma zica isso. Vamos assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, velho. Aqui não tem conversinha, não, tio. Fiz uma oração pro tio. Dá uma zica isso. Rezei pra Nossa Senhora Queropica. O que dá zica é não joga bola. Nossa Senhora Queropica. Jogador pica. É jogador pica, quer dizer. Jogador pica. É, pronto. Muito bem. Continuando com as manchetes do Estádio 97. E aí, seu Bento? Vamos ao Santos. Santos? É. Ei, gente, tô atrapalhado hoje pela história do Bilu, mas qual a recomendação hoje, sexta-feira? Não tá tão frio, RG, nessa noite de sexta, qual a recomendação hoje? Esqueci de perguntar. Sucinto? Sucinto. Só não pode filtrar 220. Tá vendo, muito Bilu? Muito obrigado, vou Bilu, ficar atento a isso aí. Dá uma olhada no dedo, dá uma olhada no dedo de quem tá por perto. Agora, velho. RG. O resto cai pra dentro, velho. Poxa, sempre passa a minha frente, né, velho? Então, um tempão na fila, aí vem um cara e dá uma peludada em você. O cara pegou desprevenido. Isso acontece, né? Faltou atitude em você, Motinha. É, tá vendo? Coragem, a gente, não, a gente quer respeitar e tal, né? Vem um do nada e pronto. O cara deu uma besuntada no dedo. Daqui a pouco tá casado. Esse boné que você tá usando vai ser o boné que vai estar à venda no exatamente. Site? Exatamente. Pô, bonito o boné. Bonito, cara. Os integrantes pediram, mas eu não vou dar. Tem que comprar. Tá pra vender, velho. É, legal, bonito, hein? Quando começa a vender esse boné aí na loja do estádio? Se eu não me engano, semana que vem. Se eu não me engano. Se eu não me engano, aí não temos certeza. Certo, tá certo. Não vou dar data assim. Perfeito. Mas é bom o pessoal ficar olhando, ficar com vontade, vai correr. É da hora mesmo, hein? Esse tá bonito, hein? Ó. Olha o... Boa, hein? Boa, RG. Diga. O Sandro, que poderia chegar, parece que vai continuar no Queen's Park. Queen's Park. Vai continuar. É, o visto dele foi renovado. É, e parece ele que... tava com problema de visto, né? É, isso. Então, conseguiu ser renovado lá, então, possivelmente, o Sandro... Não deve vir pro Santos. Hoje então entre Santos... ficar em Londres e vir pra Santos. Aprazível. Você quer ficar em Londres, meu? Não acredito. Aprazível. Não é louco. Sério, cara. Não aquela louco. Dúvida, né? Que louco. Pô, mas como vocês são filha da mãe? Pô, passear pelo, né? Mas e aí? Pelo calçadão. E hoje mais um desfarque no. Pro Londres é mais legal que o Santos, até com atentado no trem, velho. Não! Acho que é. Brincadeira, velho. Você tá louco. Pô, explodiu tudo ali, mas, pô, tô em Londres, velho. Tô sem a perna aqui, mas tô em Londres, velho. É um índio, velho. Na verdade, é um índio, na verdade, me lembrou aquele filme que eu fiz, o Jean Charles. Jean Charles, velho. Jean Charles. Filma muito louco, velho. E mais uma notícia aqui, mais um rombo no, nos bancos, nos cofres do Peixe, né? Mas de novo, que pegar 2 milhões emprestado pra pagar o Damião, Rogério. Ah, você tá falando pegar, sério, essa do Damião vai longe. Caramba, RG. Que trolho, velho, não para nunca. O Cruzeiro se desfez e ainda vai mamando lá do Santos. Pô, a trozoba não termina, hein, RG? É. Trozoba. E... uma trozoba que não tem fim, bicho. Mas não vai terminar tão cedo, isso é um complicador. Agora, o importante é que pelo menos tem uma diretoria aí que não está sendo omissa. Pelo menos está tentando se virar. Está pagando, né? Está trabalhando, né? Tá pagando. Tá. Dentro do que pode, e isso é o que importa, e esse é o papel da presidência e da diretoria. E o que importa para o torcedor, enquanto isso, é que o time dentro de campo responda. Então tem aí um jogo difícil pra caramba, né? Vai ter um páreo duro, mas preciso lembrar também que esse mesmo time encarou e ganhou do Cruzeiro, encarou e ganhou do Corinthians... Perdeu para o São Paulo e todo mundo sabe que foi um jogo difícil para o São Paulo pra caramba, porque esse jogo foi 3x2. Tá ganhando o jogo, né? E o moleque cometeu o pênalti lá, o lateral do Santos. Foi um jogo dificílimo. Esse mesmo time encarou o Internacional. Esse mesmo. Perdeu, é verdade, 1x0. Atlético Mineiro lá. O gol impossível lá daquele maluco. Valdívia. Não, Inter. Aliás, o Valdívia é o maluco dos gols impossíveis, só faz gol, né? Só faz gol difícil. E o jogo do Internacional, acho que quase no final do segundo do jogo, né? É. Ele meteu o gol. E empatou com o Atlético. Lá. Com o Atlético Mineiro. 2x2. Sim. Então, se não me falha a memória, o Robinho, de todos esses clássicos aí, só participou contra o Cruzeiro. Então, é jogo de time grande. Favorito, quem entra? Claro, não tem nenhum idiota aqui para falar que o Santos entra como favorito contra o Palmeiras, né? Nem seria louco dizer isso. Mas entra o Palmeiras sim como favorito, mas não como a galera tá cantando aí. 3, 4, 5, isso. Não, quem cantou isso aí? Não, as redes sociais. Ah, é? Sabe como funciona? Hoje eu fui almoçar com o Domênico, ele evidente. Ficava, ele ficava assim, ele ficava meio. Às vezes eu pensava que ele tava falando sozinho, ele ficava assim. Ah, acho que vai ser 3, 4, velhinho. O Domênico não. Jamais falaria isso. Tava ele e o Lalá. Você acredita em grande Lalá, o Domênico estava com o Lalá hoje. Aí o Lalá falava assim. O Lalá já tá trabalhando com a gente. O Lalá falava assim: 5 não? Daí o Domênico. Não, 4 tá bom. Domênico, você acredita nisso? Não se preocupe, que eu sei quem é o pólvorazinha do programa. Jamais falaria isso. Jamais falaria isso. Fica Fiat Lux. Então, Peixão, bora pro jogo. Vamos lá. Se na segunda se virar um 4-0 aí em cima do Santos, ele vai respeitar. Você vai ver se ele não vai fazer um bilu em você. Eu posso contar uma coisa pra você fora do ar? Aposta um bilu, RG. Eu vou contar uma coisa pra você quando você fora do ar. Tem um nego aqui antes do programa começar. E não tô mentindo, até tem um amigo meu que ouviu também. E a nego já vendo como é que vai ser o placar. Quem falou isso? Isso não tem nada a ver comigo, RG. Eu não falei nada que você falou. Você não gosta do Santos mesmo, né? Você não gosta do Santos mesmo, né? Olha, os amigos. Eu vou te falar, eu não sei qual é o departamento que cuida disso. Não sei qual é o departamento que está cuidando disso, mas eu vou te falar. Os placares que são feitos contra o Santos são animados. Vou te falar. São animados assim. É um placar meio tendencioso assim. Tendencioso demais. Amorosamente. Eu acho que isso. Sabe com aquele chorinho a mais? É capricho. Campeonato, talvez. Campeonato Paulista custou caro. Os caras estão machucados. Custou caro. Tem o Azedão aqui que fala muito. Essas coisas contribuem, né? Claudio, é verdade. Ah, é verdade. Isso serve de gasolina. Ficar entrando na pilha do Azedão, você tá morto. Tá morto. Não, mas não é eu que faço placar, não sou só eu, hein? Tem mais nós da equipe, hein? Tem toda uma equipe. É todo um staff, mas aconteceu alguma coisa. Tá escrito na porta assim, departamento de placar. Só placares. Só placares. Mas o pessoal tem. E lá dentro tem um monte de foto do Léo Batista, de caras que já deram os placares. Fernando Vanucci, Léo Batista. A Zebrinha da Loteca. Milena Ciribelli. Zebrinha da Loteca, lembra? Irena Ciribelli. Um monte de Falciane aqui, viu? Deixa eu ver quem mais que tem. Vamos ver. Não, engraçado que você olha aquele pra todos. Aquele cara que narrava Márcio Guedes. Hein? Quem é o cara que fazia a narração do Canal 100 lá, RG? Você que é mais acho que o Domênico aqui. Dodô, a voz do Canal 100 lá. Era o avô do Domênico que narrava. Aí é com o Dodô. Mas as Falciane aqui. Engraçado que essa produção não tem tanto palmeirense assim, né? Não, ninguém é palmeirense. Não vê tanto palmeirense. Mas eles embarcam assim, no ódio. Eu não gosto do Santos. Beleza. Mas é isso aí. Vamos nós contra o mundo. Só gostaria de aconselhar ao senhor, porque também é nossa torcida, que o senhor tivesse respeito com a equipe. Parabéns pelo seu trabalho. Eu não, muito obrigado. Vamos buscar o tricampeonato com muito trabalho. Bom, já vamos falar do Palmeiras, que vai enfrentar o Santos pro desespero da RG, hein? E também vou falar do Tricolor. Porém, antes quero falar com você, recado importante da HDI Seguros. Você tá no seu carro, tá esperando o sinal abrir. Você tá lá pensando assim, meu time vai meter 4, 5. Não, Dodô. Né? Exato. Aí, de repente, quando ele tá lá já imaginando o quinto gol, bate o carro, pá, batem na sua traseira. Porra, aí velhinho. O Dodô desce pra ver o que aconteceu. Eu não tô entendendo porra, bicho. Porra, velhinho. Porra, velhinho. Porra, velho. Estão me jogando contra o RG, carro isso não é legal. Novo, velho. Porra. Aí ele vê o Cauã. É o Cauã Raymond que é o motorista do outro carro. É os olhinhos dele fazendo. Aí você imagina, meu. Aí você imagina que vai juntar de gente pra ver a voz do rádio e o Cauã Raymond. Mas aí eu fico tranquilo porque eu sei o seguro que ele tem. Mas que você vê ele. Eu sei tem seguro ele tem. HDI. Então, aí já é só passar no HDI Bate Pronto, que o HDI Bate Pronto tem um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do carro. Aí o conserto não vira aquela novela, né? E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar o seguro do seu carro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Narigudo tá chegando, mas ele deixou uma mensagem especial pra você que quer fazer aí, de repente, um financiamento. Olha só, amigão, tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto ou seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97 aqui na Energia. Ah, agora sim, vamos falar do Palmeiras, do Dodô. Nós! É. Vocês! Ô, Domênico, opa, opa, fala de aí. Nós aí, seu Bento. Vocês, seu Bento? De nós! Vocês! E nós vocês. Aqui, né? Agora é, né? É, um pouquinho. Agora não, é. Agora não, é nós aqui. É. Não, sai desse papo aí. Mas ele andou um tempo que ele andou afastado. Afastado. Eu quero falar que sempre falei que o Palmeiras era favorito. E sempre imagino. Gostei pra caramba. Tá imagina, imagina, você falou. Tá babando um ovo, hein? Falei que tinha que mandar o Oswaldo embora. Eu falei. Falar a verdade. Tá mesmo. Liberaram entrevista lá pra ele. É, os caras vão lá. Acabei dando entrevista pra ele. Foi um grande programa. É, porque eu estava fora na quarta, eu vi a transmissão da sua. Você tá mesmo meloso. Mas vamos lá, Domênico. Você gosta do seguinte. Eu quero sair desse troço aí, vai. Robinho estará em campo, hein? Robinho está de volta. Robinho estará de volta. Quem também vai pro banco é o Lucas Barrios. Vai pro banco. Leandro Pereira vai manter a sequência, vindo bom, tá metendo gol, Leandro Pereira. Deixa o cara lá. É. Sacanagem, tirou o cara. Então, né? Lucas Barrios agora tem sombra, né? E ele também estará lá. Gabriel Jesus, que meteu caixa nesse bem, jogou bem. Também vai pro banco. Isso aí do Palmeiras. Preparado, viu, Domênico? É um clássico do futebol, mais um, né? É difícil, não é fácil, não. Não tem jogo fácil no campeonato. Quem é freguês de quem, nesse confronto? Não, o Palmeiras tem muito mais vitórias que o Santos, mas Palmeiras e Santos sempre tem jogo difícil, cara, não é assim não. Mas o seu Paulo Nobre deu uma colher de chá, Domênico. O Corinthians fez isso, foi na Vila e doou uns pontos pro Santos. O Palmeiras não tá dependendo desses pontos aí pra poder fazer uma boa campanha, é verdade. O Corinthians fez o quê, mano? Eu sei. Doou uns pontos pro Santos, velho. Ó, o Palmeiras hoje, Domênico Gatto, tá com 22 pontos na sétima colocação. Esses três pontos contra o Santos não vai fazer diferença. Lá na frente, acho que não vai fazer diferença. Fazer diferença. Não vai. Como não vai? Recupera depois que o Flamengo. Vale o G4, isso? O Palmeiras, ó, o próximo acho jogo. Vale. Ó, o Palmeiras, ele vai, vamos ver aqui. Vale o G4 ou não vale o G4? Depois do Santos, vale, olha lá. É o Vasco. Esse é o Vasco lá. Pega o Vasco lá, então, recupera com o Vasco. Baixo. Recupera com o Vasco. É, pode, mas é difícil entrar no G4 se ganhar esse jogo. Ó, o Corinthians, mesmo doando aqueles pontos pro Santos, ô Domênico Gatto, já tá aqui, ó, na terceira posição do Campeonato Brasileiro. Podendo empatar aí no sábado contra o Atlético Mineiro, que é o líder do atual campeonato brasileiro. É uma boa ação, mano. É lógico. Boa ação gera boa ação. É engraçado, né? Boa ação. O São Paulo não fez a boa ação. Como fala bobagem? Mas eu não tô falando isso, é o Mano que tá falando. Como fala bobagem? Mas, gente, o negócio é o seguinte, é verdade. O Corinthians doou aqueles pontos pro Santos, é igual quando você ajuda o mendigo, Domênico. Parece que vocês não tiveram competência. Você dá 20 contas pro mendigo, aí ele fala, Deus te pague, Deus te deu o dobro. O mendigo recebe 20 e fica feliz. Lógico, cara, Deus te deu o dobro. Você acha 40 na próxima esquina. Acontece isso direto, Domênico. Reconhece a incompetência de vocês. Tudo falsidade. É engraçado, né? Tá caído, tem que acabar. A incompetência do Corinthians, ó. 26 pontos, podendo chegar a 29 e o líder do campeonato brasileiro. Mas você doou 3 pontos ainda pro Santos? Lógico. Aonde vocês estavam? Aonde vocês estavam nesse campeonato? Tá bem colocado. O Corinthians nunca teve mal colocado no campeonato brasileiro. Aonde vocês estavam? Estavam aonde? Quando começou o campeonato, onde vocês estavam? Na liderança. E agora? Permanece lá em cima no bolo. Permanece lá em cima. Permanece em cima do bolo. Permanece lá em cima. O Corinthians tá mal colocado no campeonato brasileiro. Permanece lá em cima. Não, peraí. O cara que desceu agora de Tóquio, chegou no Brasil e ouviu o velho falar, dá a impressão que o Corinthians é o 16º. O Corinthians é o 3º. E daí, Isso é uma questão de tempo. Aonde? Você provoca o velho. Você estava em sexto. Você estava em sexto, você estava cantando que era líder do campeonato. Lá que é uma péssima colocação. Quero dizer aos senhores o seguinte: ele está brigando. Não, sexto. O sexto está brigando lá em cima. É uma boa colocação. Se sexto é má colocação, imagina quem está lá em 17º. Portuga, meu amigo. Eles vão tomar um cacete domingo e vão cair para. Amanhã. Sexto, sétimo jogo. Amanhã. Quero dizer a você, meu amigo Portuga, que a história é muito engraçada. O que reza a história do meu? Não, porque é o seguinte, o ano passado, Sim. Mas tava numa pindaíba desgraçada. E eu não ouvi esse papinho de doar ponto. Não, não tinha isso. Eu não vi. Você ouviu isso aí, seu Bento? Não. Você ouviu esse papinho aí? Não tinha, é que né? O senhor não quer lembrar. Mas não, o Santos não, salvou não, vocês. Não. O Santos salvou vocês. Não. Eu falava que cair. Vocês eram cornos. Espera só um minuto, só um minuto. Santos não ajudou, não salvou porra nenhuma. Ah. Tava empatando o jogo e se terminasse empatado, o Palmeiras escaparia. O Santos fez o gol e acabou ganhando o jogo. Ele só deu. O Santos o que fez foi assim: ele deu um alívio mais rápido pro Palmeiras. Porque se o jogo termina empatado, o Palmeiras não cai, não, filho. Olha, vocês estão falando bobagem. O Palmeiras só cairia se o Náutico vencesse. É, o Náutico não, vitória, o Vitória vencesse. Nós só trocamos o tambor de oxigênio. Mas é isso mais aí. Confortável. É isso. E é isso aí, Bento? Acabou. Acabou. E vou dizer uma coisa. Santos precisar do Palmeiras aí até o final do campeonato, nós vamos ganhar de todo mundo e não vamos deixar o Santos cair. Tá bom, ajuda com o ponto, retribuir então, da mesma forma. Boa, amiga, é nóis. Ah, tricolor! Perto do domingo. Hablé com o senhor Alexander. Compreende? Compreende? Hablé com o Alexander. Sim, falou que ele é o Robin. Compreende? Não compreende. Não. Hablé com o senhor Alexander. É bom, mas não pode falar essas coisas que ele é o Robin, novo Robin. Pelo amor de Deus, também menos. Senhor Alexander. Não. Nuevo Edson Narantes del Nascimento. É assim mesmo. Eu Osório, ele chama sempre pelo primeiro nome. Alexander. Né? Quando ele falou do Souza outro dia, ele falou assim: porque o Senhor Joseph. Senhor. É porque Maynard, ele também gosta de ser chamado de Juan. Ele não é muito ligado. Ele pegou que o Osório. Na Colômbia não chama de Osório. Chama de Juan. Compreende? Compreendo, vai. Hablei com o senhor. Vamos vender, vai embora, tá na hora. Ó, Ganso. Tchau. Né, mas ninguém veio ainda na Rabiscoa. Mas o Kaká vai ligar pra ele. Vai ter uma conversa. Hablei com o senhor Paulo Henrique e sabe que hablei a ele? O que ele falou? Vai. Agora. Juega bola, carajo. Não, eu falei. Juega bola, carajo. Então, que o Ganso aí conversou com ele. E aí, seu Bento? Pai, vamos. Ô, Mota, quem tá aqui pra dar as manchetes é o seu Bento. Ah, nossa, que espalhada, mano. Nossa. Naval. Tomou um. É um foice, né, velho? Mas é o seguinte... Deixa eu fazer um pula-pirata. Vamos, não, obrigado. De color que vai pedreirar, assim, só. Pedreira. Eu sei, porque eu estive lá esses dias. Quanto você pôs no bolão? Quanto você pôs no bolão, Domênico? Quanto esporte? Qual jogo? Na hora do almoço. Quanto você pôs no bolão? Eu tava lá... Não, porque hoje nós somos almoçar, quanto, né? Então, quanto foi o bolão aí, aí o bolão, cara, o bolão foi quanto do jogo de São Paulo e esporte. Quanto você pôs nesse bolão aí? Teve uma pessoa, não vou falar quem. Não fala quem. Vou falar quem, porque, ó, lá, palmeirense, tava aí o Palmeirense, sim. Rogério Palmeirense, só tinha palmeirense na mesa, né? Mesa verde. É, aí não, tinha o Ronaldinho lá, São Paulino. São Paulino, um abraço pro Ronaldinho. Teve um lá, rapaz, vou dizer com vocês, hein? Não vou falar quem foi, hein? Mas teve um. Vamos almoçar com vocês. Mandou aqui lá fora. Esporte é time pequeno. Cinco? Vamos meter 6-0. É meia do. Não vai. Ele falou assim ainda. Fico vou chegar, eu não vou conseguir contar nos dedos aqui. Ah, é? Falei, caramba, velho. E quem pediu hoje sombra pra. Só vingativo. Embora, Luiz Fabiano. Luiz Fabiano, que a pedida do São Paulo foi muito alta pro Cruz Azul do México, tá interessado em futebol do jogador. É, achou muito caro, mas o salário para ele era muito bom. É muito bom a oferta do Cruz Azul. Então ele chegou na diretoria junto ao Aidar lá. É bom, mas pelo que eu li ainda é menor do que o que ele ganha aqui, né? Então. É que seria um contrato de 2 anos. Exatamente. Então um montante seria muito bom. E ele pediu para ir? Pediu. É. Ele pediu, falou que ele chegou a hora, assim, 34 anos. Mas seria o próprio Aidar falou que não vai renovar o contrato dele. Então, por isso. Aí, tem que amarrar o burro na sombra. Mas o contrato dele é o mesmo Aidar que disse que não deixa ele sair. E como é que faz? A questão... Mas tá valorizando, né? Olha, veja bem. Eu acho que financeiramente falando, eu entendo que... Lógico, São Paulo precisa da grana. Precisa de grana. E quando você, por exemplo, se você negocia um jogador como o Luiz Fabiano, não só o dinheiro que pode entrar de um Cruz Azul, mas também tem o dinheiro que você deixa de pagar pro jogador que fica até o fim do ano. Se é o que dizem, que ele ganha mais de 500 pau... Você tem mais 6 meses pela frente. 3 milhãozinho aí. É, são 3 milhões de reais, mais aquilo que o Cruz Azul poderia ainda aportar para antecipar a ida do jogador. E dizem, São Paulo dizem, não sei onde eu li hoje, que ainda teria certas dívidas com o Luiz Fabiano. Então você imagina o montante. O montante. Bom, agora, e tem a história do Ganso, que teria sido feita uma sondagem por parte lá do Orlando City, né? E que o São Paulo não estaria muito afim de se desfazer dos dois jogadores. Eu entendo o seguinte, como cabeça de torcedor, como cabeça de torcedor, que claramente Ganso e Luiz Fabiano hoje não vem agradando dentro de campo. Não vem, é fato. São jogadores que não têm aquele desempenho legal dentro de campo. Agora, olhando pelo lado do técnico, do Osório, você fala, tudo bem, eles não estão desempenhando, tudo bem. Aí o torcedor, ele fala, não, mas não precisa do Luiz Fabiano, é verdade, não precisa, porque outro dia ganhou aí do Vasco, jogou bem, nem teve Luiz Fabiano, jogou o Pato e o Centurion, sem um homem de área, tal. Perfeito, naquele jogo funcionou assim, dessa maneira, foi legal, tal. Agora, imaginem um outro contexto futuro no campeonato, onde você, de repente, pode, num jogo, não poder contar ou com o Centurion ou com o Pato, por exemplo. Então vamos supor que você tem, vai ter um São Paulo e Cruzeiro, São Paulo e Galo, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Olha, o Pato machucou, o Centurion tá suspenso. Quem é que vai jogar? Aí na hora que o torcedor de São Paulo olhar lá que quem vai jogar é um time que... É, quem vai subir? Ah, é o Bosquila e o João Paulo. Não, mas o Kardec tá voltando. Não, mas só outubro. Só outubro. Acho que pra essa pré-temporada aí não dá não, hein, mano? Só outubro. Será? Opa. E como e? Volta? Eu vi uma matéria dele falando que agora ele já consegue andar sozinho. Ah, tá se limpando. Tá se então, limpando. Aí na hora que o torcedor confere essa escalação, que não tem o Centurion e não tem o Pato, mas também não tem o Luiz Fabiano e o Ganso que teriam sido negociados, que poderiam ser negociados, aí vai, olha, quem tá lá é o Bosquilha e o João Paulo. Alguma coisa contra os jogadores? Não. Mas eles já têm... A maturidade suficiente pra encarar um clássico, um jogo decisivo, um jogo de 6 pontos que define. Ué, tem que ter. Hã? Eu acho que tem. Assim, só isso é adquirir, Mota. Ué, molecada, tem que ter, pô. Tá querendo. Todo mundo quer subir pro ser titular, quer subir pro time principal. Agora tem que assumir, já tá velho. Deixa eu cair no clichê, tá? Respeito a sua linha de pensamento, blá blá. Também respeito, mas eu também penso da outra forma. O que o Luiz Fabiano e o Ganso tá fazendo lá hoje? Nada. Mas só que na hora H de entrar, o próprio torcedor vai ser o primeiro. Diretoria imbecil, vendeu o jogador sem ter reposição. E quer reposição como se não tem dinheiro? Então, mas aí deixa eu só fazer o advogado do Mota aqui nessa questão. Ajuda aí. Você prefere um Bosquilha motivado ou você prefere um Luiz Fabiano? Louco pra ir embora, fazendo mimimi, puto da vida porque não teve negociação e porque ele vai ter que cumprir o contrato dele. É complicado, cara. É complicado? E a posição do Osório, eu acho que não é o problema dele não é perder o jogador, né? Ele pelo menos tem dito. É reposição. Quer dizer, se vai o Luiz... complicado é não ter reposição, velho. Não, mas é isso que ele conta. Mas não vai se ter. Vai o Luiz Fabiano, tem que trazer um outro. Mas não vai trazer. Não mas vai trazer. Gente, o torcedor tem que estar ciente disso. O cara. Empresário que quer fazer essa negociação, Luiz Fabiano Cruz Azul, ele também é empresário do Rock Santa Cruz, e o Rock Santa Cruz estaria saindo do Cruz Azul e quer enviar o Rock pro São Paulo. Com algum dinheiro ainda que o São Paulo receba. O Rock Santa Cruz vai pagar mais que 300 conto pra nenhum jogador. O Rock é um jogador um ano mais novo do que o Luiz Fabiano. Um ano mais novo. Sim, mas... Eu acho que é um jogador muito rodado. E outra, se a gente for ver qualidade, na Copa América, é um exemplo. O Rock Santa Cruz era titular, o Lucas Barros era reserva. O Lucas Barros entrava, fazia gols, e o Rock não. Agora, já vê se o São Paulo tá disposto a pagar. Okay. O Rock é um jogador. É um jogador experiente, caro. Mas o São Paulo não vai pagar pra nenhum jogador que vier. Não deve ser barato. É um centroavante, não Rock vai Santa pagar. Cruz. Assim, não vai se desfazer do Luiz Fabiano que custa mais de 500 pra trazer outro que custa Comprar. Mais. A não ser que esse que custa. E a torcida tem que estar preparada pra isso, agora, cara. Tem a linha de torcedor como Mota que pensa desse jeito. Dane-se. O jogador é jovem, tem que entrar lá e dane-se a condição. Eu penso o contrário. Queima o cara, mas eu penso o contrário. Eu sou a favor. Tá preservando. Tem que preservar a moto. Até quando? Até quando? Bosquilha tá ficando daqui a pouco, vai ser avô. O moleque não joga. Eu acho que o Bosquilha, ele tem que entrar quando tiver lá o Centurion e o Pato. Não quando não tiver ninguém. Acho que ele tem que entrar quando o time tiver propício. Agora jogar... Põe lá o Bosquilha e o João Paulo pra jogar contra o Galo lá. Os mais experientes, Bosquilha e o João Paulo contra o Galo lá. Aí eu quero ver o... Aí vai, aí toma Se o moleque for bom, ele vai aparecer, sombra. Ah, é. Inclusive, aparece Robinho, Diego, Pelé, Kaká todo dia. É, mas uma hora tem que aparecer, tem que jogar, tem que ver o moleque jogando. Vocês estão loucos. Você mesmo criticava aqui que o São Paulo não coloca os moleques pra jogar? Pera aí. Você não pode generalizar dessa maneira. Quando eu falo tem que botar garoto pra jogar... É o momento certo. Por que você não lembra que eu sempre falo aqui que coloca garoto pra jogar, mas tem que colocar aos poucos? Quando o Domênico pregava aqui que tinha que colocar o Gabriel Jesus, eu era apoiava aqui o Oswaldo. Não, ele tem que colocar aos poucos o jogador. E mais, quando o Aidar falou, ah, lembra dos menudos? Eu falei, lembro dos menudos. Mas o Silas e o Miller e o Sidney entraram no tio Oscar, Dario Pereira, Careca e Pita. Todo mundo conhece a minha linha de pensamento, não adianta. Eu sei, mas é isso que eu tô falando. Agora tá na hora de colocar os moleques, pô. Então coloca lá, olha. Coloca lá, ó. Então quando for jogar. Mas não tem um time metade, não dá pra mesclar? Escala lá o time. Então você quer ficar com o Luiz Fabiano e Ganso? O dia que não tiver o Pato e o Centurion, escala o time, bota lá, olha. Bosquilha, João Paulo e Cafu. Mas coloca os caras, não faz nada, ô Sombra. Você coloca o Luiz Fabiano, coloca o Ganso, eles não estão fazendo nada pelo São Paulo. Bota. O primeiro... Quanto tempo a gente ficou sem Luiz Fabiano, sem jogar? O torcedor vai ser o primeiro a chegar e falar, o quê? Com esses caras... Mas sempre fala. É. Ué, mas vai falar de qualquer jeito. Mas, gente, são opiniões. Claro que são opiniões. Mas, ô Sombra, mas eu sou contra queimar a revelação. Com relação a esse episódio aí, no meu entendimento aí, no linguajar do poker, eu acho que a diretoria do São Paulo tá valorizando o fold. Tá certo? Tá tentando aí, tipo... Explica o que é isso. Não tem fold, carta quando, na mão. Quando você não tem nada, tá olhando pra mesa e o cara deu all-in, aí você tá assim, ó. Não sei se eu pago. Tá blefando pra all-in, eu fiz uma aposta alta lá, e você fala, não sei se eu pago, deixa eu ver. Fica enrolando pra minar o psicológico dos caras. 3 milhões de dólares, Sombra, pra liberar o Luiz Fabiano pro Cruz Azul, o São Paulo ele fez que era pra jogar um verde. Que era pra justamente virem com uma contraproposta. O São Paulo não vai vender por esse valor, óbvio que vai. Você vai pegar aceitar a primeira coisa. Mas, por exemplo, por 1,5 ou 1 de dólares, tá na cara que o São Paulo vai vender. Deve ser. Porque o São Paulo sabe a pemba que é, tem um Luiz Fabiano lá fazendo bico no banco. Sabe, o Ganso, né, a proposta aí da Major League Soccer, eu acho que, sinceramente, ele também não vai. A Major League Soccer, eu acho que é um futebol aí que tem outros atrativos que não é o Ganso. O Ganso pode ter certeza ali que pra querer ganhar o que ele quer, tá certo? A quantia que ele tá pedindo. Ah, mas lá vai dar show, hein? Mas é que tá, lá ele acha não que acho, joga, hein? Não acho que o Ganso é esse jogador com esse nome todo, com esse know-how, pra chegar nos Estados Unidos e todo mundo levantar não, e bater palma de pé. Ele não tem conhecimento internacional. Ninguém vai receber o Ganso no aeroporto. Pela bola... Na hora que ele jogar lá... Os caras vão fazer uma festa. Acho também. A Liga Americana, eu acho que pro Ganso, hoje, tá certo? Com o status que ele tem, é um jogador promissor, acho que pode ainda render... Hoje a Liga Americana é pra aquele jogador que já quer encerrar a carreira, Domingo. Mas entra o cara que fala, tô no auge, quero ir pra lá. Não vai. O Ganso ainda eu acho que ele tem muita lenha pra queimar. Tá no mau momento? É verdade. E pra ganhar a grana que ele quer, eu acho que os Estados Unidos não vai conseguir pagar. Agora o Luiz Fabiano é um jogador que eu acho que a saída dele é viável sim. É um cara que quando ficar no banco aí, quando puder talvez voltar o Kardec, que é um cara que vai brigar por posição com ele, se deixar o Luiz Fabiano no banco, é aquele jogador que vai ganhar muito, faz birrinha, faz bilu-bilu ali com todo mundo ali que tá no banco, ele faz panela, ele racha o ambiente. Então, vender o Luiz Fabiano hoje pro São Paulo, eu acho uma boa. O Ganso ainda, Sombra, mesmo a torcida do São Paulo pegando no pé, eu acho que é um jogador ainda que pode dar alguma coisa pro clube. Eu tendo a concordar contigo. Né? Mas Luiz Fabiano, cara, pô, sei lá. Não vale mais a pena segurar um cara desse, Sombra. Ganha muito. Ah, eu sei. Se você vende, o cara se economiza aí no mínimo mais 3 milhões de reais aí por ano, fora a quantia que você pode ainda ganhar do Cruz Azul. Porque o Corinthians mesmo também fez a mesma coisa que o Fábio Santos. E ele também não quer, né, O Corinthians não ia renovar o contrato do Fábio Santos no final do ano, que vencia em dezembro também. O Corinthians falou, ó, então faz o seguinte, vê aí uma quantia, tá certo? Me reembolso de alguma forma. Mas aí, se for se desfazer, que seja só de um, não de dois. Aí tá, mas é o que eu acho. Senão... O São Paulo não vai vender o Ganso. O Ganso ainda é um cara que tem mercado. O Luiz Fabiano não tem mais. O Luiz Fabiano tá com 34 anos, gente. Se não vender agora o Luiz Fabiano, você não vai vender nada. Não vê uma transação com o Luiz Fabiano. O Jonathan Cafu parece que foi embora também. Ó, tá vendo? Mas você tava no banco. É. Mas, Sombra, a chance de São Paulo tentar ganhar um real com a venda do Luiz Fabiano é agora. Concordo, se não vender agora, concordo. Não vende mais. Até porque você não concorda comigo que ele não quer ficar mais? Mas não dá pra vender os dois, não. Ainda por mais que estejam negando, não dá pra vender os dois, não. O Ganso vai ficar. Mas você não concorda comigo que ele não quer ficar mais? Ele não transparece isso, que ele tá de saco cheio de estar ali. Se você for ver em time de futebol, o jogador que quer ficar e que não quer ficar, meu amigo... A maioria quer ganhar dinheiro. Mas o Luiz Fabiano pediu. que pediu. Mas é que tá, se você não Luiz vende... Luiz Fabiano tá pedindo há uns dois anos já. Então, mas cobrar, se não vende o Luiz Fabiano agora, ele vai ficar lá meio que de nariz torcido. De bico. Tá certo? E o cara de nariz torcido ali, ele não vai produzir o que deve. Verdade. Então é melhor o São Paulo aí, talvez, despachar o Luiz Fabiano e ganhar um real, pelo menos que seja na transação, e economizar o alto salário que ele ganha. Lógico. E permanece com o Ganso lá, velho. Já era. Ô, pessoal, olha que legal que tá no ar, ó. Está no ar a loja online do Estádio 97. Na loja do Estádio 97, você pode adquirir os produtos e presentes licenciados pelo seu time do coração. Eu vou comprar uma caneta do esporte pro meu amigo Matuidi. É, Juninho, chega rapidinho na sua casa. Vai comprar um produto do seu time ou presente para os seus amigos? Esqueça o shopping. Agora é na loja do Estádio 97, né, Aguinaldinho? Ai, eu vou presentear a Domênica com uma coqueteleira do porco. Sai pra lá. Ah, meu, que isso? Acesse agora mesmo loja do estádio 97.com.br. Somente produtos oficiais e você ajuda o time que você ama, né não, JJ? Tem porta-copo do Tricolor Magnânimo. Em breve também com os produtos do estádio 97. Loja do estádio 97.com.br. É, se não visitou ainda a loja do estádio 97... Tá legal demais! Vai lá, vai comprar um produto do seu time ou presente pros seus amigos? Então agora é na loja do Estádio 97. Acesse hoje mesmo loja do Estádio 97.com.br. Aí tem caneca, olha, são mais de 1000 produtos, mais de 1000 presentes com emblema do seu time, cara. É muito legal. Aí você, gremista, colorado, atendo o Grêmio do Colorado. Vocês aí, programa que só fala de paulista, tem do esporte, tem do Flamengo, tem de todos os times. Vou fazer uma pergunta, parceiro. Fala, Romário. Tem homenageiro, Fluminense, Vasco, tem, Flamengo, tem. Tu tem? Tem. E olha, vai chegar o dia dos pais, pô, você não aproveita e já compra um kit churrasco com o emblema do time do teu pai, não é não? Então vai lá, loja do estádio97.com.br. Em breve, com muitos produtos também do Estádio 97. A camiseta já tá lá. Em breve, moletom, boné, ixi, uma infinidade de produtos, tá bom? Loja do Estádio 97.com.br. Você não conhece ainda? Conheça, vai lá, não é não, Mura? O negócio é o seguinte, meu filho, aqui é trabalho. Mas agora que eu tô sem time, é que eu vou tomar umas, mano. Na minha caneca do Estádio 97. Ó, oh, tem lá na loja do Estádio 97, tá ligado? E tem mesmo, compra uma lá pro Márcio, viu? Uma do São Paulo lá pro Márcio, que ele vai gostar. E tem uma promoção de canecas lá, não é, o Mota? Sim, abaixou a promoção, que tá uma promoção muito boa. O Dia dos Pais tá chegando, então tá na hora de comprar aí pro seu pai, ó. De R$32,90 por R$21,90. Quanto, Mota? R$32,90 por R$21,90. De todos seu os pai, times, ó. Todos os times tem lá. Beleza. Vai entrar e comprar. É isso aí. Estádio 97 da Energia 97 e também tem oferecimento da Essia. Olha só, amigão, todo mundo conhece alguém que está procurando um imóvel, não é verdade? Bom, eu vou te dar uma dica, hein? Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. E eu vou te falar, só a Essia é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento. Localização privilegiada e imóveis, amigão, com alto índice de valorização. Então, quem possui tudo isso, não tem como não ter clientes satisfeitos, não é não? Lógico. E para você ter uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam um Esser de novo. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. Tá esperando o quê? Acesse o site e conheça as histórias de quem já é cliente. www.esser.com.br/satisfação. Mas não esquece que no site, né, no endereço, você tem que tirar o tio e o C cedilha, tá? esser.com.br/satisfação ou ligue 3066-0900, 3066-0900. Esser, um nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil e pra toda a família Esser. E quem ligar aqui e falar com a gente ao vivo e disser, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha um kit Bozano. Entendeu a frase? Só a nova linha Bozano me garante o barbear fenomenal. E você ganha um kit Bozano. E todos que entrarem no ar também concorrem a prêmios da loja do Estádio 97. Corintiano que ligar, por exemplo, vai concorrer Ou seja, entre todos nós vamos sortear. Se você for corintiano, você ganha um kit churrasco do Corinthians. Se você for palmeirense, você ganha uma caneca do Porco. Se for São Paulino, ganha um porta-retratos do Tricolor. Se for santista, ganha um squeeze do Santos, tá bom? Muito legal, muito bacana. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Fala, RG. Mas antes, posso fazer uma pergunta ao Mota? Pode. Quer ir pra Suíça, Mota? Pra Suíça? É todo mundo que anda querendo, não, pô, né? Porque vai ter reunião da FIFA. Vai, vai. Tem medo, né? Os caras têm medo. O presidente da CBF não vai? Não pode. Ah. É verdade. Será que pediu pra fazer reunião aqui na casa dele? Não pode. Ah. Não pode. Ele disse que ele tem um compromisso. Boa noite a todos vocês. Eu também não gostaria de ir pra Suíça, né? Eu gostaria de ir pra Suíça, porque aqui tá ficando perigoso. Tá. Aqui eu não sei por que tá ficando perigoso. Apenas que você não trabalhou na FIFA, hein? A gente trabalhei pela Copa do Mundo no Brasil, que é. Não trabalhou diretamente, né? Diretamente. O outro que também deixou de viajar lá foi o Blatter, né? Todo o Blatter era um cara aí que no passaporte dele parecia figurinha da Copa, velho. Agora. Todo carimbado, tá? Cheio de. E agora, mano? De adesivo, cheio de carimbo. Não sai agora, mais. Agora, velho. Não sai nem no jardim, velho. Não, e pior que se concretizou, né, mano? Porque o primeiro já foi deportado, né? Já saiu da Suíça, foi pros Estados Unidos. Por isso que eu valorizo o japonês, velho. Aí os caras falaram, epa, coisa é séria, hein? Não, o japonês também. Você valoriza o japonês. Tem a ver. Japonês, velho, quando o cara é pego num negócio desse aí, pra ele não desonrar a família, sabe o que o cara faz? Como é que mata? Ele afia uma espada, velho. Ele afia uma... Não, corta dedo não. O cara afia uma espada, velho. Ele enfia no peito, velho. Ele enfia no peito. De vergonha. Ele fala, eu prefiro morrer do que ver a minha família com vergonha de mim. Desonrada. Uma vez o Domênico é o famoso Araquiri, mano. Uma vez o Domênico tava fazendo horário aqui na rádio, aí ele desafinou, ele ficou tão envergonhado que ele queria se matar, cara. Não, quem salvou? Ele foi uma caneta, ele foi uma caneta no peito. Ele tem que ter a caneta no peito. Quem salvou? Deu um trabalho pra chegar. Quem salvou ele? Você tá louco. É uma barbaridade, velho. Vou falar a barbaridade que eu vou fazer. Dodô, vamos atender os ouvintes. 3284-7097 no oferecimento de Eliar, muito além da partida, da Esser, construindo com valor. Também no oferecimento de Pirelli, promoção número 1, Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. É verdade. Alô, Domênico. Qual é a questão? Ó, esse cidadão aqui, a gente tava falando aí de enfiar a caneta no peito. O cidadão aqui tem cara, velho, de que ele deve ficar vendo no YouTube como fazer uma traqueostomia com caneta estrogada. Ah, ele faz, Você tem esse perfil. O sombra, Você não, saberia fazer se alguém começasse, por exemplo, a passar mal assim, o cigarro? Não, para com isso, não. Bota, chega aí. Corta pra mim, por favor, agora. Que pior que eu acredito. Você vai ver na imagem. É aqui, ó. É aqui. Tira a foto aí. Você vê a imagem do radialista sendo morto. Mas se você tiver alguém que tá passando muito mal, com falta de ar, fazer eu não sei, mas radialista eu vi morto. Como faz. Não, mas já e foi aí? Feito isso. É. Esse procedimento. Pegar aqui e corta furar mim, com a caneta favor. Bem aqui assim, ó. Tá vendo aqui? Fura. Aqui, mas você já... Puf. Na hora. Pro ar entrar. Pro ar entrar. Assim, aí, nós temos imagens, olha lá o Vilela fazendo a imagem. Uma bala. Vai que você engasgou. Cortar pra mim aquela bala que asfixia criança. Então, se você tiver pra ele, chupou uma bala, engasgou, tá aqui preso e tal. Aí você vai ter que vir aqui com a caneta. Você dá um. Aqui, assim, deixa eu ver aqui. Não, pera aí. Tem que ver onde é. A saboneteira aqui do negócio. Ó. Não, é na saboneteira? Aqui. Embaixo do gogó. Bem no gogózinho. Você vai lá, vem aqui. E ó. E mete o furo. E mete o furo. Tá bom. Mete o furo. Você deu exemplo com o Mota, se o Mota tivesse engasgado com a bala. O Bala Kids. E com o Vieira, como faz? Ah, o Vieira, aí é outra meu coisa. Amigo. O Vieira, bicho. Eu quero ver se é bom mesmo desse negócio de medicina. O Vieira, olha, vai. O procedimento. Vieira. Mas o Vieira, ele vai querer a caneta do outro lado. Aí é outro você lugar fala, que mas, entra. Mas o seu pulmão não é aí, mas ele quer. Ele tem ventosas. Ah, meu Deus do céu. Alô? Alô? Quem fala? É o Agnello. Ô, Agnello, tudo bom? Tudo bem, Domênico. Manda o nome completo pra nós. É, Agnello dos Santos Alves. Agnello dos Santos Alves. E quantos anos, Agnello? É, 2.8, Domênico. RG é 2.8 hoje, hein? Hoje, sexta, hoje. Chegou a sexta. Dia do Bilu. Ah, mas já... Oi, passou da hora já. Agora como já assim, tá, passou da tá hora? Tá mais Alves, tá tudo escuro Alves lá ah, fora. Ah, sensacional! Já, quem não, se não vai virar estranho aí, hein? Se você quiser fazer brincadeira, você torce pro Alves negro, é. Mas você nunca lembra do teu time. É verdade. Qual que é? Quem dá bola, qual que é o bairro, hein? O Benjinho não tá aí, né? Ah, hoje? O Benjinho ainda está. Não. O Benjinho. Só tá o Benjinho. Pra ficar mais fácil, São Miguel Paulista. Benjinha. Ah. Olha lá, é ridículo igual. Nossa. Ah, louco. Aonde que é, ô? É, São Miguel Paulista, Zona Leste. Zona Leste. Ah, falou, já falou, Tom. O Benja. Pra ajudar, né, já que o Benja, o Benjinha. Demorou aí, eu vou dar uma coisa. Tá parecendo o Bar. O Benja morava ali na Pires do Rio. Aí sim. É o próximo, é que eu tô mais próximo de Emelino Matarazzo. É outro lado. Mais pra lá ainda, hein? Essa Pires do Rio é uma bagunça. Tá longe, hein, velho? Agora você grana, começa em Itaquera e vai embora, né? É que São Miguel é grande, né? Ah, é, grande e longe. É uma cidade, aliás. Pires do Rio vai de Itaquera até, sei lá, até. É outro município? Não, claro que não. São Miguel é um bairro. Não. Ô, Rua Grande é Marechal Tito, não termina nunca. Mas é enorme. Mas a maior avenida grande é Sapopemba, né? Maior avenida de São Paulo, Avenida Sapopemba. Ó, Sapopemba. Eu não sei se conhece bem. E a Vergueiro, não é? A Vergueira Grande, né? A Vergueira é grande. A Vergueira é grande também. Não, mas a Sapopemba é maior. A Vergueira é maior. Não, Zefredo não é maior. Sapopemba, que número é que número? Pode botar aí, bicho. Pode botar aí. Maior avenida da cidade de São Paulo. Sapopemba. Mas M. Boi Mirim também é. Fala, RG. Vai lá na Avenida, da Estrada. O Pemba começa, é verdade, começa lá na Vila Rica e vai embora até o Pemba. Vai terminar quase na Moca. Eu lá, vou dizer, eu lembro do São Miguel Paulista uma vez, eu fui ali de um baixo perto do... Pemba, Sapopemba e Barreira Grande. Perto da tal Nitroquímica, você conhece aí, velho? Ô, já joguei muito, joguei bola ali no campo da Nitro, ali faz muito tempo, eu jogava no Castor, com essa quadra do Castor. Então, foi lá que eu passei esse aperto, velho, de um lado, de um lado é uma favela, no meio tem um rio. Sei. E só tem a quadra ali, mas o RG, ó, 45 quilômetros tem a Sapopemba. RG, deixa eu te fazer uma pergunta. Vai, domingo, lá. Fazer uma pergunta pra você, gente. Basta, doutor. Se o Sapopemba, como é que fica a RAM? A rampia. Sapopemba e rampia. Sapopemba. E o Sapopemba, a RAM fica com ciúme danado. Ah, é? Eu sabia. O Sapopemba na sapa, né, velho? Demais, meu irmão, essa parada aí, ó. Ó, velho. E o time? Campeão do século. Nós. Futuro campeão brasileiro do Verdão. Aí confirmou, Verdão. Verdão, é nós. Estamos em busca do tricampeonato com muito denodo e esforço do trabalho. Mas se perde pro Santos... Complica um pouco, sem dúvida nenhuma. Não complica porque tá tudo muito embolado, né? Mas é tão embolado que complica assim, sim, você sabe... Se o Atlético ganhar do Corinthians, abre muito, né? Não, não é isso. Abre, o Atlético vai pra... Isso não acontecerá. É que eu acho que nenhum não acontecerá. Engatou 5, 6 jogos seguidos ganhando. Os dois vão empatar. Nenhum time engatou 5, 6 partidas. Para de jogar essa praga pra lá, meu. Não, não tô falando de praga, não. O São Paulino seria bom mesmo, o Palmeiras empatar, o outro empatar. Empate é bom pra nós. O São Paulo empata, o Santos empata e o Corinthians empata. O Atlético daqui de São Paulo não dá nada. Um ponto sequer pra Minas. Não dá. Todos os paulistas empatar também é igual ganhar. É difícil. Não, mas não falei tudo. Ou Sport ou São Paulo. Não, mas se sou Palmeiras. Ah, não, vai Palmeiras e Santos. Então esquece, não empataram tudo. Pros times de cima, a rodada tá boa. Pro Fluminense e pro Palmeiras, eu acho. Apesar de pegarem em casa. Você Palmeiras? Como assim? Não. Pera, Fluminense pega quem? Você não esperou terminar? Fluminense pega Vasco. Quem? Você tá comparando o Santos com o Vasco? Você esperou terminar? Vai cair. Apesar de serem clássicos, são times que na tabela estão mal colocados. Mas eu acho o Santos melhor que o Vasco. Mas muito melhor, tanto que ele tá na frente. Mas são dois times que estão mal colocados. O Vasco e o Santos estão mal colocados. Ô, Aguinelo, você acha que o Santos é tão ruim quanto o Vasco? Que não, o Portuga disse? Não, de forma alguma. O Portuga disse isso. Mas o Vasco, ele vira na decadência. E o Santos, querendo ou não, essa molecada, você tem que ter respeito, entendeu? Independentemente, assim, de você achar... O Vasco é um time que, como o Mano sempre aborda aí, pra mim é um Leão Banguela, entendeu? Quem? Ele não dá mais medo de ninguém. Vasco. Agora o Santos é um time de respeito, né? Independentemente que seja igual ao São Paulista... Não, o São Paulo, o Santos foi campeão com a Paulista agora. Esse time do Santos... Contra nós, hein? Esse time do Santos... Esse mesmo time do Santos, esse mesmo time do Palmeiras, eles foram equivalentes no Campeonato Paulista. O que destoou é que o futebol do Santos caiu muito. Mas são os mesmos caras que estão aí. O Robinho que saiu e caiu muito. Sim, mas o Robinho, foi o exemplo que eu dei, contra os clássicos, o único clássico. O Robinho foi embora pra seleção. Mas o RG, deixa eu fazer um questionamento. Ele só jogou contra o Cruzeiro. Eu vou fazer um questionamento e perguntar até pro Aguinelo. O RG tá usando como comparativo de qualidade o Campeonato Paulista, que os dois chegaram na final e o Santos, inclusive, foi campeão. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: que nível é esse do Campeonato Paulista pra dizer que o time é tão bom quanto o outro? Porque o seguinte. Você escolhe o seguinte, eu vou chegar em qual semifinal? Você vai. O Campeonato Paulista é o seguinte: você escolhe qual semifinal, qual lado você vai cair. Aí você tem um jogo. Você ganha esse jogo, você tá na final. Não tem jeito. Então, sinceramente, RG, eu não vejo, por exemplo. Ele é o Vasco. O Vasco foi campeão carioca e tal, olha aí. Na minha opinião, eu não vejo, por exemplo, como parâmetro de qualidade para nenhum time o desempenho no Campeonato Paulista. Nunca foi. E acho, por exemplo, que hoje. Por exemplo, o Santos perdeu só o Robinho. Você fala, ah, perdeu só o Robinho. Mas mesmo assim, acho o Palmeiras à frente do Santos. Não, o Palmeiras ainda se reforçou. Eu vejo... Mesmo tendo perdido o Palmeiras. E se reforçou. O Palmeiras não perdeu o jogador. O Palmeiras se reforçou. Eu vejo como referência, não é... Porque o Paulista quando é você, muito quando ruim, você generaliza, quando você generaliza o Campeonato Paulista, o Campeonato Estadual, você está colocando como exemplo os times do interior, os pequenininhos, e que são muito pequenininhos no Campeonato Paulista. Eu tô pegando o Campeonato Paulista... O Campeonato Paulista é 80% pequenininho, né? Não, mas eu tô pegando o Campeonato Paulista que sobrou. E o que sobrou foi São Paulo, Palmeiras e Santos. E o melhor. E o Corinthians. Então eu não posso ter... É um quadrangular, ter... velho. Aí você chega na final de um quadrangular, você acha que seu time é bom, pô, por causa disso? Mas, ô Sombra, o meu time não pegou 15 de Piracicaba no final do Campeonato Paulista. O meu time pegou o Palmeiras. E pegou o Palmeiras, que está também no Campeonato Brasileiro. Mas são dois jogos. Não interessa, dois jogos. Não interessa. Se o São Paulo tivesse ganho o Campeonato Paulista, ele teria ganho passando por três grandes. Mas você acha que eu vou achar que isso... Não. Não, você passou por um grande e por dois. Tudo bem, mas você jogou contra todos esses grandes também durante o decorrer do campeonato. Desculpa, mas não acho o parâmetro de qualidade. Eu acho, numa final em que ficam os quatro grandes, eu acho que tem um peso. E ainda mais quando ganha em pênalti, aí menos ainda. Eu acho que tem, isso mostra o quanto foi igual os dois times. Desculpa, não acho, o Vasco foi campeão carioca em Bahia. Eu vejo, hoje. Palmeiras e o Santos são os mesmos times. Só que o futebol do Palmeiras hoje está muito melhor e superior ao Santos. Agora, vai para dentro de campo, como é clássico, eu acho que isso fica nivelado. Desculpa. Então, eu acho que clássico nivela, mas se você for pegar o Palmeiras e o Santos do Campeonato Paulista para agora, tá muito o diferente. Santos piorou e o Palmeiras melhorou. Caiu. Caiu. Não estou dizendo futebol. Com relação à tabela, hein? Tô falando com tabela. De futebol, não só tabela, porque a tabela futebol, já mostra isso. Tô dizendo futebol. O Santos perdeu um dos principais jogadores. Futebol. E jogador esse, que quando não jogou o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, vamos pegar o Campeonato Paulista e então, o Robinho não jogou. E o Santos foi envolvido pelo Palmeiras e só não perdeu de um montão. Porque o Dudu perdeu o pênalti, porque se faz 2-0, o Santos ia se abrir mais, era capaz de tomar mais goleada. E aí o Palmeiras ganhava o jogo num jogo só, ganhava do Santos. Mas não conseguiu. E por esse fator... Pagou no segundo jogo. Pagou no segundo jogo. Não conseguiu lá, né? O Robinho voltou. Aí sim, Robinho voltou. Só que o Santos perdeu o Robinho e o Palmeiras vem se reforçando. Que, ó, o Lucas Barros chegou depois de tudo isso aí, né? O Marcelo chegou. Que muda pra caixa. Chegou o Marcelo, pra mim, já mudou o time. Chegou um zagueiro, o Leandro aí, né? O Leandro Almeida chegou. Chegaram alguns jogadores aí também no Palmeiras que reforçaram mais ainda o time. Então eu acho que o Palmeiras tá bem mais forte. Mas isso não significa, e não vai significar nunca, num clássico do futebol de São Paulo, que esse time vai ganhar. O futebol não se ganha na véspera, gente. Não se ganha. Mas há favoritismo. Eu no caso, se eu fosse loteria esportiva, Domênico, coluna 1, Palmeiras, 2, Santos e o empate no meio, eu vou seco no Palmeiras. Mas o que... Tudo bem. Pra esse jogo Santos e Palmeiras, eu vou no Palmeiras. O que adianta ter favoritismo? Tem que comprovar em campo, porra. Então pronto, então favoritismo. Isso é pra gente comentar aqui, ó. Isso é só pra comentário. Porque um é favorito. E daí que é favorito. Mas ó, se o Santos for esperto, Domingo, ele tem que fazer o que o Goiás fez, jogar por uma bola. Se o Santos sair na trocação com o Palmeiras, vai tomar uma olhada. O Santos é time grande, mano. O Santos não é de. Mas hoje não pode fazer isso, Domingo. Se sair pra trocação, tá ferrado, velho. Estádio lotado, elenco encaixado. O Palmeiras vai tomar uma olhada. Era a mesma coisa. A gente falava isso direto. O Palmeiras não pode sair pro jogo. Tem um time muito medíocre. Mas o Palmeiras, ele ia pra cima. Não adianta. E acabava perdendo os jogos, não adianta. Tem que fechar a casinha esse aí. Papo, não. Esse papinho aí, esse tem que fechar a casinha, não fecha. Esse papo de time grande, fechar a casinha, não fecha. O Santos não tem faz. Esse DNA e não vai fazer isso. Nunca sair com tudo pra cima do Palmeiras, não RG. Vai, é pular de peito na lança, velho. Tudo véio. Bem. Eu também acho, tudo mano. Bem. O Corinthians... Hoje o Santos não tem um time pra poder fazer isso não, cara. Tem que respeitar a realidade. Mas não adianta, mano. Esse negócio de história é bonito na prática, RG. Na teoria... Brasil e Alemanha. Brasil e Alemanha pularam pra cima. Esse negócio de história e tradição, RG, é muito bonito na teoria. Na prática, na hora que começa o jogo... Mas não é bonito. É um time encaixado e um time que tá ajeitado, que é o Palmeiras hoje, contra um catado que é o Santos. Não é questão de bonito. É questão de DNA, é questão de perfil do jogador. Não tem jeito. Quanto que foi Santos e São Paulo? Os dois foram... Não tem esse papo de ficar lá esperando nada. Foi ter um jogo 3-2. São Paulo foi 3-2. 3-2, ó. 5 gols no clássico. Ó, Guiné, o que você acha aí, velho? Vai ser assim fácil? O que você tá achando aí? Eu, assim, a resposta tanto do Sombra quanto do RG, agregando as duas, eles têm a razão. Eu acredito que o campeonato estadual não é parâmetro pra gente qualificar em um clube ou outro. Porém, eu digo assim, igual o RG comentou, o Santos vai desrespeitar. Porque, querendo ou não, você vê que o Santos, na metade do Campeonato Paulista, ninguém dizia que ele ia chegar na final. O Santos, ele começou a crescer, depois se trocou de treinador. Então, assim, houve uma situação, um acrescente, naquele mesmo campeonato, que acabou fazendo o Santos chegar onde chegou. Só que, assim, não é parâmetro. Só que, como a pergunta foi feita em relação a Vasco e Santos... Eu, em relação a respeito, eu respeitaria muito mais o Santos do que o Vasco. Mas o Palmeiras ganhando lá dentro do que o, em relação ao Santos aqui. Mas só, é que o Vasco é ridículo. Só uma correção. Esse lance do Vasco e Santos é que o Pólvorazinha do programa quis meter, incendiar. O Portuga não tinha feito esse tipo de comparação. Falei que pela posição da tabela só. É claro que hoje é a mesma coisa. Você vai partir para a teoria, você aposta que qual time grande vai cair. Pelo futebol que está apresentando, eu vou lá e aposto no Vasco. Justamente. Vai cair. Agora, eu posso garantir que o Vasco... Não dá para garantir. Não dá para garantir. Não, ô Dodô, oi. Até falar para ti, até colocar o Mano na conversa aí, eu tive sabendo agora que o Palmeiras e o Corinthians juntos, você agregando o número de público e de arrecadação, vale muito mais do que muito time grande aí junto no Campeonato Brasileiro. Mas as arenas do Palmeiras e do Corinthians. Ah, mas é porque são arenas novas, eu não tenho a dúvida do que... Mas aí não resta menor, não precisa fazer nem... nem pesquisa não precisa disso, porque são duas arenas novas. O campo do Palmeiras estádios é um, novos. O campo do Palmeiras é um dos mais bonitos que tem no mundo, cara. Sim, é bonito mesmo. Mas com relação a isso, sim, com certeza. É. E em relação a futuro, eu assim, como eu havia pensado desde o início, esse time do Palmeiras não seria time para disputar título, aliás, para conquistar título esse ano. Porém, eu acredito que o campeonato está tão nivelado por baixo que é possível o Palmeiras acreditar ser campeão brasileiro. Pode ser, lógico que pode ser. Mas, velhinho, se você... Não dá para você cravar. Se a gente perguntar para todo mundo aqui, nem tem um que vai cravar que um time vai ser campeão. Cravando um. É, o que é preciso... Você pode Atlético cravar Mineiro, alguns... Eu aposto. Mas aí você é fanfarrão. Desde março eu tô falando. Você é fanfarrão. Eu quero ver na tua capa se você tá lá. Você sabe por que eu não pus? Então o senhor é fanfarrão. Eu vou te explicar. Sabe por que eu não pus? Por quê? Porque quando foi feita a cápsula, tava aquela semifinal, Atlético Mineiro e Inter. Da Libertadores. Ah, mas não interessa. Aí calma. Não. Aí eu achava que o Galo ia passar e ia jogar só a Libertadores. E esqueceu o brasileiro. Aí o Galo perdeu. E eu fiquei com o Inter campeão. O senhor está pagando o pau pro Galo. Mas é vice, o Galo vai ser campeão brasileiro. O que precisa entender não dá pra cravar pelo ainda menos não. Eu vejo futebol dessa maneira. E são os exemplos que a gente tem tido aí na prática. Ele é muito cíclico, tá? O São Paulo teve a sua época, ganhou tudo. O Corinthians teve a sua época, ganhou tudo. Cruzeiro teve a sua época, ganhou tudo. Santos teve a sua época, ganhou tudo. A do Palmeiras, eu não sei se é esse ano. Mas é claro que tudo caminha para o Palmeiras ganhar a tetra. Tudo ou quase tudo. É normal, é natural. Ô, Domênico. Entendeu? Com relação ao público que vocês estavam falando aí, quem lidera o público, a presença de público na Série A, esse ano aqui, é o Palmeiras. Ele está com uma média de público pagante aqui de 32.572 por jogo. Seguido pelo Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro ele tem um jogo a mais. Como assim, jogo a mais? Tá com um jogo a mais em casa. Comandante. O Palmeiras também tem 7. Só o conta mandante, Mineiro, né, mano? Isso, eles contam o mando de campo aqui. O Atlético Mineiro tem uma média de 25.646 por jogo. Flamengo. O terceiro colocado hoje é o Flamengo, com 25.335. Perde por pouco também, né? É muito pouco. Tanto é que o Corinthians, tá numa pindaíba Atlético Mineiro, Flamengo e Corinthians, eles têm uma média de 25 mil por jogo. Tá certo? O que muda ali são os poucos torcedores ali. Pelo menos acabou, o Corinthians, né, com 25, 128, o Atlético, o Flamengo quinto, com 25, né? 335, e o Atlético Mineiro com 25, 646. Mas possivelmente o Corinthians ele vai ultrapassar aqui. Agora é quinto, 21 mil. Possivelmente o Corinthians ele vai ultrapassar aqui o Flamengo ou o Atlético Mineiro aqui já nessa próxima rodada. Porque o Corinthians, a tendência é ter casa cheia no jogo de amanhã e vai subir. Mas é jogos, São Paulo, jogos como mandante. O São Paulo, ele mandante. Tinha uma média bem pior, Sombra. Acho que não me engano, era na décima, por aí. Mas esse último jogo, esses alavancou. Últimos jogos aí, principalmente esse jogo das 11 horas aí, que Curitiba. O São Paulo colocou 59 mil, não é isso? É o maior público do Brasileirão. Isso, na média, ajudou pra caçamba. E vou te falar, o maior público do Brasileiro. Aí muda, RG, por exemplo, o Palmeiras, ele continua, talvez, aí pelo ticket médio, o maior ainda, e ainda mais cobrado aqui no Brasil, né? Aí a arrecadação líquida aqui, Domênico Gato, o Palmeiras ele tem por jogo 1.458.000, tá certo? O Corinthians, que ele não é a segunda maior média de público, mas também tem o ticket alto dentro do Campeonato Brasileiro, tem a segunda maior arrecadação maior líquida arrecadação. Aqui, ó. O Corinthians ele tem por jogo líquido 808.000. Bom, mas pelo menos o que foi legal isso aí, que acaba tá bom, com aquele, né, negócio tá de bom. Todo dia ter que escutar é líquido, 30 né, milhões líquido, de torcedores. Líquido. Já tá bom. Se pegar um jogo, por exemplo, 30 milhões. Você pega essa grana aí, mano, e 1 milhão, né? 1 milhão líquido. O Palmeiras ele tinha quase 1,5 milhão líquido. É uma grana boa, viu? Por jogo, pô, você pega... Quantos jogos de mandante você faz? 4 por mês? Já era 3 ou 4. 3 ou 4 por mês. Mas o Galo tem essa renda aí. 1 milhão, dá uma quase 5 milhões. O Galo tem um público menor, ao meu ver, porque ele joga no Independência. Se ele jogasse no Mineirão, você viu o jogo que ele fez no Mineirão lá contra o Joinville? Ele bombaria todo o jogo. Não sei se ia meter 50 mil todo jogo. Sombra, o time tá bom, a torcida lá vai, cara. Só que é o seguinte, o maior público é de São Paulo. Quanto, não, sim, custa, quanto custa o ingresso no Mineirão? É muito, mais caro. Mais caro. É caro porque ele tem logística. Barato é caro, Castilho. Não. Eu tô falando, o ingresso em Minas Gerais, ele é mais barato do que o do Palmeiras, por exemplo. Eu pensei que ele ia fazer outra pergunta. Agora, do Independência pro Mineirão, a logística do jogo fica mais cara pro Atlético jogar no Mineirão. O ingresso Aguinello. É mais caro também. Ô, Aguinello, um abraço pra você. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite, posso fazer o merchan, Sandra? Pode. Sou a nova linha Bozano, me garante o barbear fenomenal. Ganhou um kit Bozano, parabéns. Chegou a sua vez. Consórcio é Honda. Ô, amigão, não estamos mais aí com os bonés do consórcio Honda, tá bom? Então, tudo bem, eu só podia mandar um abraço rapidinho? Nada. Pode. Primeiramente pro Rafael Boneco, palmeirense aqui da Vila, que tá escutando a gente. Boneco, velho. É, o Boneco. Não, e também falar uma coisa pra ti, eu tentei ligar pro ano, aliás, essa semana retrasada, porque eu tive na Funkfest, naquele fatídico 7-1, até tomei uns guara aí com o Portuga aí, que eu sou, era o Nelinho argentino lá. Porra, eu me diverti pra caramba aquele dia, Nelinho, foi bom, cara. Aquele dia foi legal, pelo menos pra nós, né, Portuga? Você lembra, cara, quando fez 4, o único cara que tava feliz era eu, você e o Sombra. O Sombra não tá nem aí. Cara, dei aquele soquinho no ar e você olhou pra cara do Sombra, meu Deus, ô Sombra, foi legal aquele dia, né, velho? Não é que eu tava feliz, eu não Sombra tava aí. Contente. Não tava nem aí. Não, mas eu queria agradecer a vocês, a recepção, vocês são muito 10, cara, já que passa, cara. Eu procuro divulgar e assim, é coisa simples, eu divulgo e vira sucesso, porque vocês não precisam nem, entendeu? Vocês precisa, são precisa sempre, sim. Falou, obrigadão, assim, obrigado, valeu, valeu. Fico com Deus, um abraço pra todos. Nós, obrigado, tenha uma boa noite. Valeu, falou, cara, obrigado. Também, mano, um abraço, tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Estádio 97 da Energia 97. FM, deixa eu ver aqui, vamos ver agora, mano, vou falar da Bozano, ele falou aí do kit Bozano, nada melhor que você falar da Bozano nesse momento. Opa, vamos lá, velho, sexta-feira, todo mundo se preparando pra ir pra balada, hoje não vai passar em branco não, Domênico Gato. Não, hoje não. O pessoal já tá afiando a espada, mano, malandro, o homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame, quando jogamos com a molecada... Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os amigons, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, meu irmão. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar a sua pele. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Pode fazer aquele moicano, aquele topetão, enfim, você decide. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai olhar agora pra sua axila, você não vai ver aquela pizza nojenta ligando seu cotovelo até o umbigo. Nossa senhora, tem gente que anda assim pela rua. como tem coragem. Tem que usar o novo antitranspirante da Bozano. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Tem notícia aí do Corinthians, ô Marmota? Corinthians. Ô, mano. Sim. Quem é o... Tá um mistério lá no Corinthians, lá. Tô negociando com um brasileiro e com um argentino para o ataque. Você sabe, Motinha, quem? O brasileiro possivelmente deve ser aquele Jonathan, que tá jogando hoje no Elche da Espanha, que era do Cruzeiro aí. Eu particularmente não lembro dele, não. Nem ele lembra. Se fosse tão bom ele assim, velho. Ele olha e fala, quem é você? Se fosse bom assim, tá todo mundo atrás, velho. Tá certo? Ele tava disputando. Ele fez uma Série B italiana, que ele foi artilheiro da Série B no Brescia, que fez muito gol. Depois série disso. B italiana, Série B italiana, ele levou o Brescia até alto no campeonato. Agora sim. É um jogador conhecido. É complicado, velho. Mas, por exemplo, o Motinha, eu não sei hoje onde anda aquele campo. Eu até tava conversando com um amigo meu, Morra, aqui. Aquele Campbell, que era centroavante da Costa Rica. É do Arsenal, né, Rodrigo? Então, ele era do Arsenal, mas ele não podia jogar lá, pelo menos até antes da Copa, porque ele não tinha o visto de trabalho. E era um cara que, se eu não me engano, antes de chegar no Arsenal, ele tava jogando emprestado lá na Grécia também. É um cara que, numa dessa aí, seria viável. Não sei quanto ganha, não sei onde tá, pode até estar bem empregado pra caramba. É que eu, particularmente, não lembro onde ele tava. Até e quem é o argentino, mano? O argentino, sinceramente, eu não sei, Motinha. Sinceramente, eu não sei. Portuga? É, a diretoria do Corinthians aí tem mantido como sigiloso, né? É. Esse nome desse jogador, que eu também não sei como é. Não sei nem quem é esse cara. É, mas, sinceramente, Motinha, não acredito em grandes nomes, não. Ó, eu tô na mesma barca do mano, porque o Théo Gutierrez já era o jogador que eles falavam tanto. Agora, eu acho que um jogador argentino que tá no mercado aí definindo o que vai fazer e tá solto no mercado é o Daniel Osvaldo, que era do Boca. O Sunderland tem o jogador de volta, não sabe se vai usar. Muita gente diz que o Osvaldo deve voltar pro Boca em dezembro, mas é um centroavante muito bom, melhor que o Thiago Dias, né, mano? O Daniel Osvaldo, e que tá no mercado aí. Não, tá no mercado não, ele tá voltando pra Europa. Não, ele tá voltando pra Europa, porque ele falou que ele tá com problemas pessoais na Argentina. O Sunderland não decidiu, mano, o que ele vai fazer ainda. O Portugal, é um cara que tem mercado, velho. Na Europa ele tem mercado, é ótimo jogador, eu acho. Eu tô vendo aqui, ó, o Campbell tá no Vila Real, velho. É. Tá bem empregado, então. Ô, mano, deixa eu ver se tem hoje tem a estreia do Rildo, né? E nesse jogo vai ter a estreia do Rildo, né? Contra o Atlético Mineiro. Não, estreia do Rildo não, ele já jogou, Motinha. A estreia é como titular. Como titular, então. Ele já jogou duas partidas aí. E foi bem? Foi. Eu não vi. Foi sim, ele jogou contra o Flamengo no Rio de Janeiro e tinha jogado contra o Atlético Paranaense também. Mas substitui bem o Jadson. É que muda a característica, né, Motinha? O Jadson é um meia, o Rildo é um atacante. O Rildo vai jogar ali na ponta esquerda ali, talvez caindo nas costas ali do Marcos Rocha. É um lateral que sobe bastante. Pode ser que por ali o Corinthians tenha talvez aí um bom jogo, né? Mas eu volto a falar aqui. Se eu fosse o Tite, eu entraria com o Danilo ali pra fazer a meia com o Renato Augusto ali, fechava um pouco mais o meio-campo. O time do Atlético Mineiro é enjoado também. Ô, mano, um ouvinte aqui, o André Brunes, sugeriu que talvez o argentino fosse o Barcos. Você gostaria? Duvido que ele saia da China, gente. O Barcos, aí, através do empresário dele, aí ele declarou que não tá voltando pra América do Sul. Mas você queria? O Barcos é um bom jogador. É um bom jogador. É, mas o próprio Barcos aí, quando ventilaram o nome dele aí no Santos... Semana passada. O próprio empresário dele já veio desmentir, falou não existe nada, o Barcos tá feliz na China. E não deve estar triste mesmo, ganhando o que o cara deve estar ganhando, Domenico Gato. Nem ferrando, né? Triste, eu garanto que ele não deve estar. Que mais aí, Motinha? Então é isso do Corinthians. É isso? Isso. E do São Paulo, a única novidade aí é que o Cafu, né? O Jonathan Cafu vendeu. Olha que negócio, hein? Dois paus, um pau e 800, né? O São Paulo gastou 3 milhões e agora vai pôr 3.800 no bolso aí. Um milhão e 800 de euros. Né? Que aplicação que deu 800 mil aí em cima de 3, né? Investir em boca de fumo, velho. Nem jogou. Investir em boca de fumo. Que é isso, mano? Triplica o investimento. É verdade. Foi pra onde? Foi pra onde? Corta pra mim, radialista, na boca do fumo agora. Corta pra mim, por favor. Vai pra Bulgária, no Ludogorets. Pra Bulgária? Ludogorets, essa porra. Ludogorets. Aí dá uma acertada lá, aí da Bulgária vai não sei pra onde. Não sei pra onde, é vendido por 200 milhões. Não, e aí aparece daqui a 3 anos na Série B no Bragantino. Sombra, Serguei Bubka. Aí fala que eu me adaptei. Serguei Bubka, maior atleta búlgaro. Búlgaro. É. E o Stoichkov? Também búlgaro. Risto Stoichkov, jogava muito. Jogava muito. O time da Bulgária tinha Balakov, Ludo Penev e Steleua. Não, Steleua era romeno no gol. Mas esses caras já iam. Não meteu o goleiro da Romênia na Bulgária. Na Bulgária, eu cometi essa gafe. Mas só errei nesse. Balakov, Ludo Penev, sai morte. Ô, Sombra. Hadi era a romeno. Diga, mano. Eu tava lendo uma entrevista ali que foi feita com o Juvenal. É. Tá até na home do lance ali, tava ali, não sei se ainda tá. Tá bravo. Muito. Ele tá bravo ainda com o Aidar, cara. Ah. E tá até bom, ele bom, disse bom. Que se arrepende de não ter agredido o Aidar, cara. Ah. Eu vi. Pô, velho, Juvenal que... disse. Ele gostaria de ter dado um soco. Juvenal, vai cuidar dos netos. Vocês não chamam já aprendi jiu-jitsu com Royce Gracie. É. Se eu agredo, eu derrubo ele no tatame. Ah, eu vai. Mato. É. Eu li as vai cuidar ali. Dos netinhos. Eu li as perguntas, RG. É. Tava até, o jornalista abordou, falou, pô, mas... É, não tentaram intermediar, talvez aí reaproximar você dele e falou, eu não quero. Não! Você viu? É, e Serguei Burro, que era ucraniano, ouve... não era búlgaro, burro. O JJ ouve o estádio 97. Verdade! É, você verdade. Viu que eu perguntei pro Pinotti? Eu falei, os caras na trincheira lá, tão sossegados, acalmou. Só foi falar, né, mano? Mexeram, putz, gritos. Pô, cara, eu vai cuidar dos netos, gente. Eu nunca tive com o seu Juvenal, pô. Cara, mas vou falar uma coisa pro seu Juvenal. Hora, eu né? admiro muito o seu Juvenal. O seu Juvenal, esse negócio de ficar guardando ódio de quem... faz alguma coisa pra vocês, isso faz mal pro senhor, né? Juvenal. Isso que faz mal pro senhor. Vai se tratar, vai curtir coisas legais da vida. Senhor Juvenal, ele não faça vai. Como eu, deixa isso pra lá, senhor Juvenal. Ele não vai, ele não vai. Os caras se apega, não, né, velho? JJ, faça igual o Del Nero, vai viajar, deixa pra lá. Vai passear. Agora, não, ainda sobre o São Paulo, vocês estão falando do Pinotti que veio aqui, diretor de marketing, né? São Paulo agora passou o Flamengo na madrugada. Estamos entrando quase no G4. Na calada da noite? Na calada da noite. É, a noite preta. Estamos entrando quase no G4. Não, ainda falta. Falta muito. Mas tá quase. Falta passar quem, Mota? Não, que é o próximo ali da lista. Deixa eu ver aqui a tabela. Vai lá, Mota, vem aí. Os caras reagiram lá, o Flamengo reagiu. Cara, o Flamengo reagiu, RG. Não teve nada de reação. Ninguém compra no Flamengo. Olha, é o seguinte, São Paulo ainda tá em sexto, com 65.310. O Cruzeiro é o quinto com 71.611. O quarto é 84.000, que é o Grêmio. Ah, vamos passar. Ah, ainda falta final de semana, vamos ainda passar. Não, ainda falta 19.000 pra passar. Ah, não é nada. Torcedor tricolor é gigante. Vamos passar esse final de semana. Mas que os planos deram gás, sim. Deram gás. E o Saulo e tá vai ter promoção pro aqui, jogo contra o Cruzeiro. Não, o Serguei Bubo que é búlgaro. Agora, lembrando. Ele tá falando que o Oswaldo joga no Southampton. Lembrando, só no ranking é o Internacional em primeiro com 146 mil torcedores, o Palmeiras em segundo com 129 mil, o Corinthians em terceiro com 105 mil, o Grêmio em quarto com 84, o Cruzeiro com 71, o São Paulo com 65, o Flamengo 64, o Santos 59, o Galo 44 e o Fluminense 25. Esse é o top 10. Dos rankings de. Flamengo, você... Ah, então o Flamengo passou? Não, o São Paulo passou. Passou o Flamengo. O São Paulo passou o Flamengo. Passou. Sério que o Flamengo tinha reagido? Reagiu mal, ficou triste. É. Esses números eles são um pouco relativos, porque você precisa ver também a arrecadação, né, RG? Exatamente. Porque não adianta você liderar talvez o ranking. Por exemplo, o Inter. O plano de 10, né, mano? Não, o próprio Inter, ô Motinha, é o time que tem o maior número de sócio torcedor. Não, porque o Inter é isso e aquilo. Velho, o Corinthians e Palmeiras nadam de braçada em cima do Inter. Precisa ver quanto paga, quantas pessoas pagam, que valor. Mas você não precisa dar o Inter. Quanto é cada plano, quanto vende mais de cada plano, né? Você pega até a arrecadação aqui, você tem uma base. Mas o Inter não tem um esquema lá que, por exemplo, não paga o ingresso se for sócio torcedor? Tem. Você faz parte lá da parte social do clube lá, você tem direito a adquirir seu ingresso. Mas não precisa nem dar o Inter, o próprio Santos, que estava acima, à frente do São Paulo, e veja por quanto tempo ficou. Não consegue captar nada, não consegue fazer nada, não consegue reverter isso em benefício ao clube, velho. Agora, seria interessante, né, que os clubes não abrem isso, só vendo o balancete depois pra você ter ideia de quanto fatura cada programa. Realmente, de, né? Cada programa, né? Acho que isso daí é um pouco relativo, porque se você fizer um plano, talvez, aí pra... Ó, torne-se um sócio torcedor aqui e pague R$1. Vai, vamos supor que todo mundo pague R$1. Você não vai ter nada. Fica fácil ter quantidade. Você vai ter arrecado uma quantidade. Você vai ter a quantidade. Você vai ter quantidade. Em números de torcedores. Mas dinheiro pouco. Mas aí quando você pega talvez um plano que é um pouco mais caro, mas eu defendo aqui também que não pode ser muito caro, porque senão também não tem uma contrapartida. Mas não é assim. Mas na questão de ser caro ou não, você tem os baratos e os caros. Cada um com seu número maior de desconto, cada um. É que nem o São Paulo. Com o seu número de dias de antecipação para adquirir ingresso. Eu acho que o São Paulo abre de 12, mano, de 12 a 400. 199. Mas o Corinthians também é assim. Então, o Corinthians também é assim. A tendência é que você aumente. A do Corinthians não é 12 por ano? Não. Você faz dividido. É 12 por ano, pô! Não, 12 não. Por ano é R$1 por mês, o meu plano ali era o mais em conta da arquibancada. Eu gastava ali R$161,50 do boleto. Por ano. Aí por ano. É a anuidade. Aí eu pago, por exemplo, o ingresso, o valor de face no. na Arena Corinthians, ali é o ingresso mais barato atrás do gol, custa no valor de face R$50. Certo. É, se eu participar, por exemplo, de pacotes, eu posso comprar esse ingresso até por 30, mas geralmente sai por R$40. Se eu vou comprar um jogo avulso, custa R$40. Entendi. Eu participo de um pacote, posso comprar até por 30. Tem que dar alguma coisa, pô. Entendeu? Muito bem. Deixa eu dar um recado aqui da Netshoes, amigão. Quem que não quer marcar o seu nome na história, não é não? Opa. Tem muita gente aí tentando, mas pelo menos o nome na camisa, a Netshoes te ajuda. Só hoje, na semana de futebol da Netshoes, a personalização da camisa é grátis. É isso mesmo que você ouviu. Você vai lá, compra sua camisa ou chuteira e coloca seu nome sem pagar mais nada por isso. É pra galera inteira aproveitar. Mas corra, tá acabando, hein? Daqui a pouco o juiz apita e aí não adianta chorar. Vai lá, galera, acesse netshoes.com.br ou baixe o aplicativo. É sensacional o aplicativo da Netshoes. Netshoes, o maior e-commerce esportivo do mundo. Netshoes, conecta você ao esporte. Estádio 97. Esse é o Estádio 97, no oferecimento de Eliar, muito além da partida. Também da Banditec, a faculdade que atualizou o ensino de TI. Acesse banditec.com.br e inscreva-se para as turmas do segundo semestre. Promoção número 1 Pirelli, na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vamos aos ouvintes, o telefone é o 3284-7097. Ó, terça-feira aqui no Estádio 97, lançamento de promoção, hein? Oh. Terça-feira, lançamento de promoção. Mais uma daquelas lá? Ah, mais uma daquelas bombadas. Aí, RG, prepara aí. Aí a coisa vai, RG. Já tô preparado. Já tá, aí. Aí a coisa anda, né? Olha como é o Estádio 97. Eu também. Tamo no ar com a categoria de base do estádio pra você tentar ser integrante do banco de reservas do Estádio 97. Vai lá, consulte nosso site, né? 97fm.com.br/base. Se o Mota tá, quem não pode tá? Sim! Não é mesmo? Tem aí a loja do Estádio 97. Verdade. Tem agora a... Mas eu tô. Terça-feira, lançamento de promoção nova, hein? Lançamento de promoção nova. E, meu, ficha, coça pra falar, mas tem tanta fala coisa aí, boa. Essa promoção aí que você vai falar. É. Pode falar. Vamos aos ouvintes. Olha. Bom. Pô, bom? Programa bom tem que ter merchan. Ah, louco, alô. Beleza. Alô. Tem que ter promoção, tem que ter merchan. Tem que ter merchan. Ô, Dodô, boa noite. É o Maurício Mota. Ô, Maurício, é o famoso é MM. MM? Não conheço, não conheço. É parente do Motinha, não? Não sou, não. Maurício Mota, do quê? É Mota da Silva, Maurício Mota da Silva. Ah, vem 3 vezes sem juros. E quantos anos, cara? 28. 2.8, RG. Você viu o medo do mano? Por quê? Por quê? Por mano? Medo do mano? Mano? Ele é todo corajosinho assim, mas tem medo quando você fala de chuva. Por quê? Por quê? Vim de mota hoje. Vim de mota? Aí pipoca. Conta pra mim, por favor. Entendi. Vai vendo, minha filha. Dá trabalho. Dá trabalho pra fazer. Ele vem com aquela motinha feia dele. Ah, entendi. E é toda arriscada na moto do mano, né? E qual que é o bairro, velho? Eu moro no Jardim Rosa de França. O Benjinho não tá aí, né? Guarulhos, mas eu tô aqui. Tá aqui, Benjinha, qual que é o bairro? Guarulhos, né? Qual que é? Rosa de França. Rosa de França. Rosa de França. Olha aí, igualzinho, cara. Igual, Guarulhos, Guarulhos. Rosa de frango. Guarulhos. Rosa de frango é Guarulhos? Não é frango. É França. Guarulhos é nós. Tem que tomar cuidado, Guarulhos. Tem um canelocrata aí correndo atrás da mulherada aí. De novo? Em Guarulhos tem, eu sei vergonha aí. Tem que pegar ele já, hein? Outra vez, Guarulhos, tem que pegar ele e meter ele no pau. Por isso que o Portugal tava passeando lá pro Guarulhos. Acho que o cara não ia pegar ele, não, hein? Se ele pegar ele, é prejuízo pra ele. Pega, vai. Com esse tamanho você não corre, Portugal. Ele ia arrebentar com ele, hein? O Portuga aí... Com esse tamanho não corre, vai. Maurício, o Portuga era conhecido como o monstrinho da Timóteo. Isso aí, Timóteo penteado. Você lembra do... Portuga era muito visto ali no Elite, eu fiquei sabendo. Isso, a gente pode pentear, deixa eu explicar pra você. Depois do Cobal, você vai subindo. Depois do Cobal, do seu lado esquerdo tem uma zoninha chamada Fiti Drinks. Tá certo? É duro que você tem que chegar cedo. Você chega lá muito tarde. Você chega lá muito tarde, tem um gari na tua frente, aí depois tem um pedreiro, depois tem um. Muda de assunto, você não vai dormir em casa. Não, mas isso é meu passado. Mas passado, quem ama, passado conta. O Portuga, antes de casar, a mulher deu um banho de ácido nele. Esfregou com aquela. Esfregou, botou no caldeirão fervente. Ó, Sombra. O português antes de dormir tem que fazer gargarejo com cloro, velho. Na minha época de solteiro, eu tenho orgulho do meu clube. Acho de bronze. Se eu fosse um clube, eu teria todos os títulos. Desde a Série C, Desafio ao Galo, Mundial de Clubes. Passei por tudo. Graças a Deus. Mas você gosta da Série B mesmo, né? Porra, você gosta da tranqueira. É, Série B é com você mesmo, hein, sabe? Eu e o Bar temos tudo. É. Tá bom. O Bar fala aí, Tom. E o time? Não é? É, Santos, Dudu. Ah, bicho maravilhoso, mano! O quê, rapaz? Ih, tá louco? Mano, é uma goleada, hein, velho? Que goleada, você é louco. Ah, o Domênico falou que vai golear. Ah, eu falei o quê? O Domênico não falou nada disso. A última vez que eu liguei, o Domênico falou que ia ser campeão paulista e a gente já sabe o que aconteceu, né? Domênico não falou nada disso. Ah, Domênico falou que olha palavras na minha boca. E, olha quem tá gritando o chi aqui do meu lado, velho. Meu time tá lá em cima. Seu time tá onde? Eu sei que seu time... Meu time tá lá em cima. Olha lá a tabela. Sabe virar tabela? Cuidado, então, não chupa. Comemora ainda. Não, comemoro. Cuidado. Sim. Meu time tá lá em cima. Tá apesar certo. De tudo. Apesar de quem, mora? Apesar de tudo que bicho. Agora você foi ver. Apesar de tudo, tamo lá ainda. Hablei com o Alexander. Ah, tá. Ô, velhinho. Fala aí, RG. E aí, velho? Os caras lá se esforçando pra tentar botar um din-din pros meninos. Uma parada. Tá complicada a situação lá na vila, né, RG? Parada dura agora pro Peixão. E aí, como é que faz? E não adianta ligar pro Pinote que não vai dar dinheiro pra vocês, não. Não. Vamos arrumar um pinote lá, velho. Não, vocês já tiveram, seu mecenas. Vamos arrumar o tio lá, velho. Já tiveram, não? Lá em Santos tá mais pra calote, viu, Sombra? Não, mas como é que era o nome do lado, mecenas lá, da Faculdade de Santa Cecília? Marcelo. Mas peraí, além de tudo, tem outra coisa que vocês esqueceram. Mas tiveram que devolver, né? Tem professor Dorival no banco. Juros e correção, né? Não tem professor Dorival Júnior no banco agora? Tem que ser professor Dorival. Ô, Portuga, eu vejo você sempre falando, não falando mal, mas criticando aí, você não gosta muito do trabalho do Dorival, né? Rapaz, mas, olha, assim, lá em Santos ele sempre se deu bem, né? Quer dizer, da vez que ele passou lá, ele foi muito bem. Mas eu tava lendo aí no começo do ano, ele foi fazer uma reciclagem lá fora, né? Eu vi até umas fotos dele aí na internet com... lá com o Ancelotti. Deixa eu te contar uma coisa. Ano passado, no Palmeiras, ele despencou com o time. No ano retrasado, ele caiu com o Fluminense. E a vez que você mencionou que ele se deu bem no Santos... Foi em 2010. E ele tinha Neymar, né? Mas o Anderson Moreira era muito criticado no Santos e tá lá em cima agora com o Fluminense também. Não, mas pera, eu não gosto do Dorival. Mas peraí, você tá falando do Palmeiras. Aí ele saiu do Palmeiras e quem entrou? Professor Oswaldo. E o que aconteceu com o Palmeiras? A mesma coisa. Foi pra final do Paulista e foi ralado. Ah, Portugal. Ah, mas foi pra final do Paulista. E o Oswaldo no Palmeiras? Também se deu mal. É questão de gosto. Não, eu não gosto do trabalho do Dorival Júnior. Eu nunca neguei. Aí respeito quem gosta, mas é gosto. Aí tudo bem. O Domênio também não gosta muito não, né, Dorival, né? Dorival também. Aí tudo bem. Mas é a mesma coisa. Você pega o Tite antes de ser o Tite do Corinthians. Era o pica. O que aconteceu com o Tite? Antes dele ser pica. Quem era o Tite? Eu fiquei em casa depois do Inter de D'Alessandro. O Tite começou, velho. O Tite caiu com o Galo, meu. Não, o Tite caiu com o Galo. As pessoas esquecem. O Tite começou a ser técnico. Depois de ser campeão pela primeira vez. Depois de 10 anos de ser técnico. Para. Não, ele foi campeão com o Grêmio, RG. Copa do Brasil, foi campeão. Foi campeão em 2001. Eu estou dizendo, a distância do início do Tite como técnico até ele ser campeão, ele levou 10 anos. É isso que eu tô falando. Sim, é isso que eu tô falando. É isso. Entendeu? E explodiu aonde? No Corinthians. Né? Teve uma e depois que caiu pro Tolima, hein? Então, teve uma oportunidade, o Andrei segurou a onda e aí se tornou o cara que é hoje. Mas o Tolima fez um bem pro Corinthians naquela Libertadores. Então, isso é muito relativo. Cara. E pra humanidade também. Agora, eu não posso. Ali começou a reestruturação. Eu não posso. Eu não tô aqui dizendo que o Dorival Júnior era um Guardiola. Mas, porra, não, jamais. Mas não dá pra negar o trabalho que ele fez no Santos. Ué. Sim. Ah, tem identificação, né, RG? É simples assim. Agora, vai se dar bem? Vai ser campeão? Vai continuar o trabalho? Não sei. Mas eu tenho que torcer pro cara agora, pô. É verdade. Não posso ficar aqui criticando. Pô, o cara acabou de chegar. Não dá pra... os outros podem criticar, podem falar o que quiser. Mas como eu falei, tenho velho... Eu que apoiar o cara, Eu sou assim, eu não gosto de perseguir treinador nenhum. Acho que quando Dorival saiu do Santos em 2010, Ele foi pro Atlético Mineiro, depois Internacional, ele só pegou time bom, cara. E só regaçou com os times. Agora, respeita. Mas tem cara que tem uma. Casado com a imagem do outro time. Às vezes o Santos, mas eu não. O Dorival, de repente, se dá bem lá. É a mesma coisa. Você pega o Vanderlei. A gente. Verdade. Pô, eu sou um cara que defendo o Vanderlei. Que verdade. Fala bem. Mas, pô, pega a história do Vanderlei. Se for pegar ultimamente pra botar na balança como você tá pondo do Dorival. É igual. Vou falar com você. Eu fui vice-campeão brasileiro com o Grêmio. Se eu não me engano, o último time de expressão do Vanderlei, sem contar a estadual que ele ganhou aí pelo Palmeiras, pelo Flamengo, o último título importante dele foi o brasileiro de 2004 com o Santos. Título nacional. Ele não ganhou mais nada. Título nacional foi esse mesmo. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Estão falando de Dorival, ganhou aí Copa do Brasil, é campeão paulista. Já pagou a conta. Pro Dorival. Quanto X estadual? Pro Vanderlei, o trabalho feito do Vanderlei, eu falo de mim mesmo. Mas você pagou a conta lá, em Vegas. Tá devendo 500 conto. Mas isso aí depois, Cássia. Deixa eu falar um negócio. Eu tô falando de mim mesmo em terceira pessoa. É igualzinho o Doriva, velho. O Doriva. Vai pro Botafogo, você viu? Aí o Doriva, coitado do Doriva, foi pegar o Vasco. Pegou porque quis. Ganhou o estadual aí, né? Então, aí ganhou o estadual e agora é corda no pescoço do Doriva. Esse que tá no Fluminense. No Flamengo. Cristóvão. O coitado, tá corda no pescoço. Não tem jogador, né? Não tem time, tudo ferrado lá. Corda no pescoço. Aí traz os dois caras lá, Guerreiro e Sheik. Os caras jogam, o time ganha, o cara respira. Então não adianta, cara. Não tem muito segredo, né, Henrique? Técnico é isso. É vitória, não tem jeito. É verdade. Se ficar empatando e perdendo, não passa de 5. Mas você tá nessa negatividade toda, meu? Não. Inclusive, eu pisou da aposta esse ano. Eu apostei com o meu chefe que o Santos pega a Libertadores. Só se for pegar de 63 pra dar uma volta, velho. Pega a Libertadores. Fala, amigão. Pelo amor de Deus, você queria dar uma alegria pro seu chefe, fala a verdade. Quantos 2009 pontos? O Flamengo acabou o primeiro turno na zona de rebaixamento e foi campeão. Quantos pontos? Não é ciência exata. Quantos, isso aí não é droga, quantos pontos o Santos tá do quarto? Muitos. Não, o que é muitos? Se a gente ganhar da Peppa domingo, a gente vai pra 16º. A Peppa! Rapazinho, primeiro que vocês são freguês. Sai do limbo aí, ô trouxa. Sai do limbo aí, que vocês estão num limbo desgraçado. Vem falar porcaria aqui, não, ô trouxa. Isso é um fanfarrão, cara. Para. Ele fez uma brincadeira. Isso é fanfarrão, cara. Deu um pula-pirata agora. Olha o cara no domingo. Meu, como é que você tem coragem de falar essas bobagens no rádio, cara? Não, eu quero perguntar pra você. Eu vou dar outra chance pra você. Você é um cara bacana. Vou dar outra chance. Como é que você tem tanta... Não entendo, cara. Calma. Como é que o cara consegue vir num rádio e falar tanta... Até ele tá rindo, lá. Até ele rir. Porque ele sabe que ele falou um monte de bobagem. Ô, Domênico, vai ser um caso. Calma, Domênico. Você é imparcial, Domênico. Domingo vai ser um caso. Só. Você vai ver a Peppa Pig arrancar a linguiça pra você. Trouxa. Ele tá brincando. Eu também tô brincando. Domingo será um clássico infantil. Teremos a Peppa Pig contra o Peixonauta. Vamos ver quem está melhor. Só pra lembrar. Cara, vocês estão tirando sarro da aposta dele. Não dá, o Santos tá 4 vitórias na zona toda. Todo mundo para. O campeonato para por 4. Não sei. Vocês ganham 4 e todo mundo não sai do lugar. Não sei. A RG não dá. Se eu ganhar a aposta no final do ano, eu ligo de novo. Tá bom, amigão. Vai, RG. Quanto vai ser a aposta do Santos? Eu ligo de novo pra gente bater mais um papo. Quanto vai ser? Ué, o São Paulo teve um... Qual foi o brasileiro que o São Paulo tava lá embaixo? 2013. Não, senhor. 2013. Não, ele foi campeão. Saiu de lá de baixo. Vai ser campeão. Não, saiu de oitavo. Foi 2008. Não. Foi em 2008. Não, ele virou na zona. Não, ele virou 11 pontos. Não na zona. No segundo turno. Ele tava lá embaixo. Quando virou do segundo turno. Ele tava lá embaixo. Ele virou 11 pontos. Não, foi isso? De jeito nenhum. Sim, senhor. Do Grêmio. Virou. Não, tirou 8 pontos. Se não me engano, o São Paulo ganhou muito jogo de 1x0 e acabou sendo campeão. Pelo amor de Deus. O São Paulo, quando ganhou aquele torneio, ele não estava perto da zona do rebaixamento. Não, ele estava 13 pontos atrás, virou? Isso que eu disse. 13 pontos? Porra. Isso, 13 pontos atrás na virada do turno. 11 ou 13 na virada do turno. Não, é isso. Mas peraí. Aí é o manto tricolor. Não, é campeão, o manto, né? Aí é o manto tricolor. Desculpa, né? É camisa, né, velho? Aí é camisa pega. É, camisa pega. Tem manto tricolor aí, tradição. Tem manto alvinegro aqui, velho. Ah, o manto alvinegro fugiu de campo pro manto tricolor, né? Ué, o seu manto tricolor fugiu pro Palmeiras. Fugiu pra nós. Fugiu sim. Fugiu pra nós sim, senhor. Fugiu ou não fugiu? Fugiu sim. Fugiu sim, tá na história. Fugiu sim, tá na história. Vai pro prova. O dia que o Palmeiras virou Palmeiras. É, sim, senhor, a palestra virou Palmeiras. Fugiu, não, fugiu. Fugiu, tá na história. Foi, tá na história? Tá, olha aí, tá na história, só pesquisar. Digita aí no Google. Fugiu, fugiu também, fugiu. Velhinho! Fugiu. Suas considerações. Suas considerações e seu resultado. Também não. Ah, eu acho que domingo é 2x0 pra gente. Vou chamar o Palmeiras. Vai lá. Que isso, tá? Pedro Ricardo Oliveira, um monte de porquinho pra casa chorando. Nossa, tá. Tá e. Ah, eu tô confiante. Eu acho que a gente tem condições. O campeonato, tá, o nível tá muito baixo. Tá, o nível é fraco demais, tá, o campeonato confiante brasileiro. Mesmo, velhinho. É isso aí. Então isso, tá bom, aí, esse é o último que morre. E seus abraços? Ah, eu vou mandar um abraço pro pessoal aí. Vou mandar um abraço pro Tiagão, parceiro meu da faculdade, da pós, agora que a gente acabou, que ele sempre fica me cobrando. Sim. Mandar um salve pros moleques lá do Futiba de Segunda, lá de Guarulhos, lá da Vila Galvão. Que quadra é que você joga lá? Ô, Portuga, aquela quadra nova ali perto da Fernão Dias, manja? Puta, nova eu não conheço. Conheço ali a cara da Parmalat, lembra? Ali no Beira Rio ali? Essa daí. Mas não a antiga que era coberta, é uma nova que tem, que são três quadras agora descobertas e tal. Eu parei em 2008, faz tempo. Velho, essa daí que era perto da Parmalat era uma coberta que você jogava. Time bom, eu jogava lá de sábado também, era legal, era boa. Não, o Portuga não jogava, ele levava a bola. Levava assim. Joguei muito, meu amigo. É fiote, né, mano? Olha, eu esqueço de uma vez, RG. Que Portugal falou, não, vamos lá, que é estreia de departamento, não sei o quê. No banco, falei, não, beleza, vamos lá, mano. Mexeu o saco, fui lá. Fiquei no banco, cara. Começou lá o jogo do segundo quadro, RG. Pá, o Portugal no banco, né? Falei, ah, lógico. Segundo, né, quadro. Falei, o Portugal, né, mano? É titular do primeiro, né, mano? Tá ali, numa dessa o goleiro se machuca, o cara entra pra jogar o segundinho. Tá lá treinando o goleiro, né? Tá aquecendo o goleiro, pá. Falei, o cara tá no banco por causa disso, né? Beleza, acabou só de o jogo boa, lá. Só olhando. Verdade, não mano, isso aí. E a gente era patrocinado aqui por uma empresa de material esportivo, do Domenico Gato. O Portuga tinha levado acho que umas 4 bolas. Todas as bolas novas na quadra lá. E o Portuga, joga com essa, pô, joga com essa. Beleza, né, mano? Passou lá, trocou. É verdade, no dia é verdade. Daqui a pouco, mano, vai começar lá, eu vejo o time dele entrando em quadra lá, o primeiro quadro. Portuga onde, mano? Aí eu olho assim e falo, cacete, é o Portuga, mano. É o astro do time, velho. Trouxe as bolas. Craque do jogo. Porra, mano. Estreia de fardamento, mano. Não, aí não vinha, mano. Daqui a pouco, velho, o jogo ia começar, RG. Porque ele é esperto, ele é malandro. Ele lá no vestiário. Ele fez. Ficou no vestiário lá. No vestiário fazer uma panela. O juiz lá, começa o jogo. Aí eu olho e falo, ué, mano, o Português tá no gol, mano. Aí eu vejo o Português chegando todo pimpão assim, mesmo sem graça. Oi, aí, galera, com o peito da torcida. Do lado de fora da quadra, assim. Oi, aí, beleza. Eu falei, e aí, Português, beleza, velho? Você não chama pra vender. Verdade. Teu time, estreia de fardamento, você fala que você é o cara. Não, então, é porque eu chego atrasado no último jogo, agora eu tô pagando punição. Aonde, velho? Se o Messi chegar atrasado no Barcelona, mano. É o Messi, né, o técnico lá vai colocar o cara no banco? Me meteu meu... Vai nada. Ronaldo Dentão me meteu no banco porque eu não fui jogar o jogo anterior. O cara ainda encheu o time de bola, velho? Encheu de bola. Meteu no levou banco. Quatro bolas a zero. O cara me meteu no banco. Você é louco. É legal, Guarulhos é legal. Alô, velhinho, um abraço. Ô, RG, mandar um amo ela aí pra minha namorada, verdade. Pra Thaís. Thaís. E um parabéns pro Guizão, parceiro meu, que foi papai agora, Guizão. Tava me esquecendo. Então, já chega a Thaís aí, o cartãozinho tapa na camurça pra você, velho. Ah, beleza. Obrigado aí, abraço pra vocês e chupa mano aí. Ah, pô, valeu, velho. Falou, um abraço. Obrigado, Sombra, abraço. Valeu, cara. Estádio 97, tem oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br. Confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. O Estádio 97 também tem oferecimento da Pirelli. As férias já chegaram. E sabe quem está de volta com elas? A promoção número 1 Pirelli. É a sua chance de colocar um pneu top no seu carro e ainda economizar. Funciona assim. Você compra 3 pneus e o quarto é grátis. Isso mesmo. Comprou 3, o quarto é grátis. É mais economia e segurança para você. E tem pneus do aro 13 ao 18 em promoção. Promoção número 1 Pirelli. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Todos juntos fazem um trânsito melhor, não é não, velho? Opa! Ah! Vai salvar. Ah, hoje, hein? O Juca queria comprar 3 pianos e ganhar o 4º. Falei, não, é só pneu Pirelli, Juca. Larga de ser cabeça dura. Quantos pianos tem o Juca, velho? Tem coleção? É um pra cada evento. Custa o piano? Vocês estavam assim, brincando? Eu tenho um conhecido, o Eduardo Cristófaro. Tem mais de 100 guitarras. Eu vi já. 100 guitarras. Mais de 100. E... hã? E pôr de calça, cara. Fora as que ele tem aprendido também, né? Ah, fora as que ficam retidas, velho. É. Tá mas... certo. Eu também não sou parâmetro. Não, mano, é o mais, né? Quantas coisas. Mano, você calcular não, por baixo assim. Pergunta. Não, deixa o cara quieto. Ele faz o comentário. Vou falar nisso, eu queria falar nisso, tá falando nisso, mandar um abraço aí pro Vinícius Tavares, ele é da Soft Green Logistics. Sim. São Paulino, ouvinte do Star Wars. Um abraço aí pra você, Vinícius, da Soft Green. Cuida de tudo que é importação e exportação, viu, mano? Ah, ele faz coisas. Aí, mano, suas coisas não vão ficar mais pesadas. Mano, gosta desses contatos. Então, se você não quer, ajuda aí, mano. Se você quiser ter o... legalizar, resolver, resolver os seus problemas, meu amigo, trazer um negócio bonitinho. Oh, bacana, mano. É legal, é interessante. Preciso de uma caixa postal lá fora pra eu mandar minhas tranqueiras pra lá. Mas aí, Dodô. Vamos lá, salva aí. Caipira safo, né, velho? Caipira? É, foi fazer um passeio, aquelas coisas. Caipira com dinheiro. Não era o seu Bento, não. Mas aí, de repente, é um piripaque lá na aeronave dele, lá, que vai, um cara pimba no deserto. Putz, foi parar lá? Ficou lá no deserto, aí, tentando sobreviver a todo custo, aquela coisa toda. Mas você sabe como é que é esses moleques caipirão, né? O cara já começou, ao invés de sentir frio, calor, fome, certo. Já começou a sentir necessidade de testar. Aquele tipo sexta-feira. Dá uma esvaziada. Dá uma, né? Dá uma chamuscada. Dá uma chamuscada. É. E aí tá lá no deserto pensando, só pensava nisso, as bobagens, né? Só pensando, né? Niki, o que que ele vê? O que que ele viu, RG? Um camelo, velho. Camelo? Camelo. Peraí, Domênico. Não tem camelo. Não, como não faz camelo? Ele faltou nessa aula. Você não foi na aula do camelo? Camelo, camelo. Camelo não sai som de camelo. Lógico que sai. Camelo no cio. Com aquela corcunda toda tem que sair. Não sai. Você faz o curso de camelo. Barulho de camelo, porra. De camelo, porra. Mas, cara, vocês querem saber mais que eu, porra, que fiz o curso? Você faltou nessa aula. Então faz. A praga da véia. Então faz no dromedário. Pronto. Dromedário. Coletre, dromedário. Então vai, volta. Soletre, dromedário. Aí o cara achou o camelo. Que faz barulho de dromedário. Aí, Niki achou o camelo. Vocês querem me ferrar. O cara começou, chegou perto do camelo, fez um carinho. Aí foi ajeitando, foi ajeitando o camelo. Azeitando o bicho. Aí, e o camelo. Não, pega no camelo mesmo. O camelo percebeu. Se ligou o camelo. Camelo já vi que ia ser, né? Aí ele ia ajeitando e o camelo ia andando. Sim, sim. Ele ia ajeitando e o camelo ia andando. Aí eles andaram tanto que de repente ele viu uma baita de uma loira, né? Acharam? Ele achou. Não é possível. É, aí tá ela lá embaixo do coqueirão. E o camelo? E aí? Já ali familiarizada com o deserto e tal. E o bichinho? Ah, não deu outra. Aí ele correu pra cima da loira. Velho. Ah, eu tinha certeza. E aí? Falou pra ela, ô, você pode segurar o camelo um minutinho pra mim? Sensacional, mandou no camelo. Ah, mas olha, ainda vou pesquisar som de camelo. Não, o Domênico tem que saber ter um gato na gente. O Domênico fez o curso. Tem som de camelo. Não, você tem que imitar o camelo. Isso aí é o corcunda de Notre Dame. Olha o camelo do Mota. Corcunda de camelo. Camelo do Mota tá com. É do Lauro Starabia. Botinha, notícias do Ports. Ah, de nós. Vocês, Domênico. De nós. Fala de nós. Vocês, peraí que aí. Caiu aqui. O que caiu aí? A net. O camelo. O camelo caiu? A net caiu. Peraí. Mas, net cai. Mas qual que é a diferença do camelo pro dromedário? É as corcovas. A corcunda. Camelo acho que tem uma só. Não me pergunta qual. Um tem dois ou tem quatro. Quando você pergunta qual que é a diferença do camelo pro dromedário, todo mundo fala isso, mas ninguém explica o porquê. Camelo só tem duas ou tem um. Camelo só tem um. E o dromedário? Dois. São duas corcovas. Ó. Que momento, hein? Ô, Dodô, o Marcelo... Não é ao contrário? O Marcelo Oliveira não confirmou a estreia do Barrios. Ainda né? Estou pegar... com dúvidas na escalação da equipe. Olha lá, fala isso aí. Olha lá. Aí, eu falei que era. Falei pro senhor. Pô, isso é um camelo? Eu falei que era assim, ó. Aí, Domênico, falei, ó. Peraí. Não, é peraí, pera, Sombra, põe esse som. sem o pessoal comentar. Vamos lá. Pera aí. Calma aí. É vento. Se puser um solinho de guitarra e um baixo com uma bateria. Benjamin deu um banho em você. Ele é um preconceituoso quanto o heavy metal. Mas deu um banho em você. Ele é persona não grata na comunidade metal. Graças a Deus. Lá em comunidade, um abraço pro Marquinhos. Lembra do Marquinhos, jogador do Fluminense? Tá nos ouvindo pelo aplicativo em Roma. Tá lá com o Márcio. O Márcio Rivelino, então os dois nos ouvindo lá. Você que eu ligo abraço pro Márcio? Hã? Você que me aguenta o Márcio? Todo Márcio vai sem ser convidado. Ah, pode falar. Véio. O Márcio, depois da quarta garrafa de vinho, todo mundo aguenta o Marcinho. Ah, é? Tá assim. Engraçado. O problema é você chegar até a quarta, né? E quando ele pede pra passar o vinho? Abraço pro Marcinho e pro Marquinhos lá em Roma ouvindo a gente. Você queria falar do Marquinhos Malaquias. E falou que vinha aqui, tô esperando o Marquinhos. Tô esperando até hoje também. Mas, ô, Motinha. Então, notícias do Pig aí. Fala aí. E o Palmeiras aí ampliou a parceria com os patrocinadores do que vão bancar o Barrios, né? Isso que é aí que vão bancar total o Barrios. Os Palmeiras Barrios. Barrios. Vai bancar o Barrios todo. Vai todo. Mas banca como? É investimento. Investimento. Salário e tudo. Salário e tudo. Não, mas assim, tudo bem. Há vários modelos, né? Sim. Assim, tá pagando o jogador, mas pra ter os direitos econômicos do jogador. Tudo. Ou é como o garoto é propaganda. Ah, ou... isso eu não sei. Não sei. Então, é. Na conta tá falando Não, mas é a parte do salário e o Palmeiras. Eles pagaram o jogador pra trazer pro Palmeiras. Sim, mas é empréstimo pro Palmeiras? Como que é? Você sabe? Essa parte não sei. Ah, então. Tá vendo? Eu não sei. Mas se a avó Olímpia tá aqui, sabe. Ah, mas ninguém sabia até outro dia aí. Se a avó Olímpia fala com o dono. Ah, aí tá, mas eu não tenho o acesso que ela tem. A Olímpia é secretária do Nobre. Ela senta no colo, eu não. Aliás, tem um vídeo da avó Olímpia rolando por aí. Ah. Nossa, velha. E aí, que mais do porco? Que mais? Fala de nós aí, E o Palmeiras aí vai bancar, quem vai jogar vai ser o Leandro, viu, Dodô? Sim, Leandro vai jogar. É, o bairro vai jogar. O Banana, né? Não o Leandrinho ruim. É, o Pereira. Lá, pelo amor de Deus. Não, né? E com o Robinho também. E o Marcelo de Oliveira deu atenção aí mais ao setor defensivo, viu, Dodô? Tá preocupado aí, fez uns treinos e tudo. Então vamos ver como é que vai ficar. E o resultado, Dodô? Ô, Mota, deixa eu dar uma resposta aqui ao que o Sombra perguntou. Pronto, chegou aqui, a patrocinadora, a Crefisa, injetou uma grana no Avante pra resolver esse problema. É isso aí. Obrigado, André Neri, da Web Rádio Verdão. Que foi que você perguntou, Motinha? Não, então, quero saber o seu placar. Placar de quê? Palmeiras e Santos. Ih, o Dodô Palmeiras tá tão pessimista essa semana. Palmeiras ganha o jogo. Fala que vai ser só de 3. Não sei quanto vai ser, mas Palmeiras ganha o jogo. Ah, Dodô. Quanto olha, vai Dodô, ser? Olha, Dodô, é um você na hora perguntou... do almoço e outro na hora do mas não é possível, vocês perguntam. Um outro no off. Decide. Agora há pouco você falou que tava pessimista. Antes eu tava goleado. Não, pessimista. Você falou que ia ser de 3. Não falei nada. Eu acho que o Palmeiras ganha o jogo. Quanto é, não sei. Vai ganhar o jogo. Gol de quem? Não sei, vai ganhar um jogo. Espero continuar agregando no meu trabalho. Estou muito bem adaptado. Olha, Barrios, será que vai estrear? Mas esses jogos assim que são tão evidentes... Não, Barrios não vai estrear. Esses jogos assim... Rafael Marques vai fazer gol. Tá tão na cara, aqui. Esses jogos assim que são tão evidentes que não tem torcedor do Palmeiras hoje que coloca em questão a vitória. Tá com peixe, né? Hoje não tem, mas tá tão evidente. Mas o torcedor do Palmeiras, ele tá confiante que vai ganhar, ué. Mas tá tão que, olha, não sei. Tá tão tá tão confiante, vai ganhar que vai perder o jogo. Torce pra nós. Mas torce mesmo. Faz o que vocês quiserem aí. Não é a teoria dele do São Chico, né? São Chico que fala. Não é torcer, mas porque tem que preocupar quem tá acima do São Paulo. Não, mas se vocês. Calma, não é assim não. Como não? Não. Pensa que tem primeiro. Se vocês perderem pro Sport, que não é nada de anormal, é fora de casa, o Sport tá bem. E o Palmeiras venceu o Santos, o Palmeiras passa o São Paulo. Desculpa, amigo. Tem que torcer contra, sim. Tem que torcer contra, sim. Que se empatar o jogo do Palmeiras e o São Paulo perder, vocês continuam na frente. Então tem que torcer contra, sim. Tem que torcer. Esse papinho de que não vou torcer, tem que estar na minha frente. Se ganhar, passa na frente de novo. Você acha que os caras secam vocês, não é? E tem segundo turno, nós pega eles e ganha deles e passa. Pronto, não tem conversa, não. Vamos lá. Tá 15 anos atrás. Como assim, 15 anos, tá louco? Ah, desde a época da Parmalat, Dudu, para. Os dois últimos jogos foi 7x0, para. Eu vou falar o quê? Discutir com o São Paulinho, não dá. 7x0 em dois jogos, mano. Agora os caras jogam 7x0. Nossa, mas não, fora o vareio. Mas não valeu o título. Fora o gol da meia da rua lá do Robinho no Roger Sei, que valeu quantos títulos? 500. Eu consegui um jogo, toma jet. Qual o problema? Em dois jogos. Em um, nós em dois. Acabou. Você acabou? Acabou. Nossa, uma alta depressão que não termina nunca, mano. Estádio 97 de energia, vai ser oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor. Também o oferecimento, bateria Zeliar, né, Narigudo? Olha só, amigão, você sabe o que é uma bateria original de montadora? É aquela bateria que já vem com os carros quando eles saem da fábrica. A bateria Zeliar é equipamento original em mais de 80% das montadoras. Isso para carros, caminhões e motos. E quem mais entende carro, reconhece e atesta a qualidade da Eliar. Então faça a escolha certa e na próxima troca de bateria, escolha Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. Manda um abraço especial para todos os distribuidores e revendedores da Eliar. Bateria é Eliar Zombinha. É isso aí, o Estádio 97 também tem oferecimento da Banditec, a faculdade que atualizou o ensino de TI. Acesse banditec.com.br e inscreva-se para as turmas do segundo semestre. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. HDI Seguros, é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E agora, é hora do momento Sem Parar no Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Curta já a página do Sem Parar no Facebook, Sem Parar Oficial. Aliás, quando é o próximo pedágio Sem Parar, hein, Motinha? Segunda-feira? Sim. Opa, tá certo. Abraço pra Vilma Ruggeri. Né? Também pro Marcelo, Jeová, que tá viajando. Tá viajando, tá diferente. Encontrei no aeroporto. Mas aqueles com pernil e tudo? É? Não, esse é o pedágio sem parar. Depois. Não, não. Ah, tá. Pedágio sem parar. Boa. Não coloque o romeno na seleção da Bulgária. Verdade. Nada, viu? Não confundi. Sim. Alô? Alô? Quem fala? João. Ô, João, tudo bom? Tudo bom, e você? Bom, João do quê? Tudo bom. João Rebeschini. Rebeschini. Isso, sobrenome italiano. E quantos anos você tem, cara? 32. RG, 3.2, o que você acha hoje? Hoje. Passa o papel aí. Pra quê? Posso ir papel? Pra que você quer papel? Eu corro Rebeschini. Ah, não! Ah, entendi, sensacional, sensacional. Salvou a hora. Ô, RG, velho. Sensacional. Porra, velho. E o bairro, qual é? É, Baeta Neves, vamos ver se o... Baeta Neves é São Bernardo. Baeta o quê? Baeta Neves é São Bernardo. Você falou Baeta Neves? Neves. Noves. Eu morei, você tem ideia, eu morei na rua do antigo Mercadão, conhece? Mercadão Municipal? É. Do lado da delegacia. Do lado da delegacia. Hã? Na Ítalo 7. Hã? É isso aí, pertinho. Na avenida do Baetão, do estádio. É. Baetão. É o Baetão. Grande Baetão. Pô, época legal. Eu morei lá, era bem bacana na época. Pinava pipa, tudo, é legal. Olha, eu sei que a gente tá falando com o ouvinte, é muito importante a sua participação, amigo. Mas assim, tem coisas que tem que ser retificadas. Ó, foi dito aqui no programa que o dromedário tem duas corcovas. É o contrário, RG. Dromedário tem uma e o camelo tem duas. Ah, é? É o contrário. Uma outra coisa, aí não é uma correção, mas é uma informação. Nosso ouvinte Wagner, ele diz aqui, segundo o site de curiosidades, o som que o camelo emite chama-se o blaterar. Como? Então o camelo blatera. Então, por exemplo, um toca guitarra, o outro blatera. Sensacional. Um toca guitarra, o outro blatera. Entendeu? Mas olha, boa. É uma banda, entendeu? Boa, boa. É do Marcelo Camelo, a banda é do Marcelo Camelo. Que beleza, eles blateram aí. É, toca blatera. Blateram. Isso. Entendeu? É o que o mano faz quando fala do Corinthians. É a mesma isso. Coisa. Isso. Não vou responder para um Zé Ruela. Não, mano, não ataca o Vitor. Não ataca o Vitor, gente boa. Vocês viram aí uma foto do Maicon estacionando o carro? O Malcon, é. Que momento, o Malcon estacionando? Nosso Malcon. Você viu? Não, e a carteira inclusive, acusaram o menino... Cadê a sombra? Acusaram o menino e não provaram nada, hein? E a carteira dele com a foto do Magner Love? Porra, Magner Love? Magner Love. Magner Love, ele inverteu o W com ele. É o Magner. É Magner. Magner Love. Soletrando o Magner. Ele fez um 180 com o W. O Magner Love jogou no Palmeiras ou o Wagner? Wagner. É, Wagner. Esse é o Magner. Esse é outro? Ele deu 180 graus. Você lembra do Magno? Seria do Magno. Esse cara é atrapalhado, né, velho? O Magno, lembra? O Bat tinha razão, velho. Um dromedário tem um QI maior. Porque o dromedário tem um neurônio a mais, não é uma carcola. Que legal, né? Correu, bateu. Magno! Que time que você torce aí, ô? Oi? Qual o seu time? Palestra. Ai, nós! Jornalismo! Xiii, o quê? Tá todo louco? Sim. Ah, canta, tá tão na Moacir. Cara que vai ganhar do Santos. Moacir empolgadíssimo cantando, que meu velho. Oi? E aí, cara, agora temos aí um clássico contra o Santos, precisamos ganhar o jogo, hein, cara? É, o Palmeiras é o time do momento, né? Enquanto os rivais Palmeiras aí estão... Palmeiras do amor. Se desfazendo os jogadores pra poder pagar a conta, a gente tá contratando, né? Verdade, esse é um fato, né? Verdade. É, tanto criticaram o Paulo Nobre, né, que ele tava montando tudo isso daí pra colher frutos lá na frente, a gente passou por dificuldades aí por um inclusive tempo, você, né? Modinha, queria ver o ano passado se você passou um pano pro Paulo Nobre. Tá, agora é fácil falar. É, isso, é, falou. Todo mundo não, peraí. Eu sempre falei que o Paulo Nobre tá fazendo um bem pro porco desde o ano passado. Bem pro porco. Mas é verdade, eu falava ou não falava aqui? Falava. Ano passado eu não lembro. Eu mano. Falava, assim, mano, falava assim. Eu lembro que você falou esse ano aqui. Eu lembro. Falava assim. Falava. O Domênico não falou. Não, mas você não falava mesmo. O Domênico falava que era o pior. Eu falei, calma, o cara tá fazendo um trabalho. Demora. Pera só um minuto, só um minuto. Vamos por partes aí. O que eu criticava, o Paulo Nobre. Eu achei não. Foi constatado em campo. Ele estava tentando arrumar a casa, tudo bem. O torcedor, alguma parte dos torcedores sabiam disso tudo. Só que chegou num momento em que esse jeito de você manter a equipe, ela foi... No meu ponto de vista, foi mais ou menos com o que aconteceu no último jogo do Palmeiras aí. Perigosíssima. Porque, assim, o Palmeiras não tinha time. O Palmeiras tava com salários lá atrasados. Lembra disso aí? Lembro. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. O time ficou mal. O time tava caindo pelas tabelas. Tinha tudo pra ir pra segunda divisão. E só não foi pra segunda divisão. E não vem falar que foi mérito do Paulo Nobre, porque não foi. Porque, tudo bem, hoje, você vê o Paulo Nobre montando o time... Você vê o Mauro Nobre bancando aí, não pegando cotas da televisão, e hoje tem a cota inteirinha na mão. Você vê hoje o time, é uma coisa. Lá atrás, se tivesse caído para a segunda divisão, Portugal, mas nada disso estava acontecendo. Só um minuto. Nada disso estava acontecendo. Não, Botafogo não. Nada, não, porque tinha o Paulo Nobre que estava injetando dinheiro. E estaria de novo. Mas a visualização não ia ser tão grande. Não seria, não seria, exatamente. Hoje estava disputando a Série B aí. Junto com o Botafogo. E aí? Mas, ô Domênico, um dos momentos que o Paulo Nobre foi mais criticado. Vou dizer para você, não teria contratado esse monte de jogadores, porque não ia vir investir no time. O jogador não ia querer jogar na segunda. Não ia querer, exatamente. Então, hoje. Domênico, o Paulo Nobre está contratando independente de patrocinador, para. Um dos momentos da gestão do Paulo Nobre que ele foi mais criticado, de uma maneira absurda, Domênico Garro. Mas o cara foi criticado, sabe, achincalhado. Você sempre apoiou ele. O cara foi sempre encurralado pela mídia, sabe quando foi? Quando ele trouxe o Brunoro. O Brunoro começou a fazer um trabalho, não deu certo, é verdade, mas não, o Paulo Nobre... Ele se sustentou até o final, mas Brunoro. É que tá, ô Domênico, o Paulo Nobre, ele bancou um cara que foi muito vitorioso exatamente, na época da Parmalat. Exatamente. E ali a torcida do Palmeiras começou a metralhar o cara e a imprensa também. Eu falei, mas gente, não é que o cara, por exemplo, você tem que criticar o Paulo Nobre, se ele não fosse do ramo como ele não é, e assumisse pra ele uma responsabilidade que ele não deveria ter. Ele contratou um cara que é do ramo e é competente. Por mais que o Brunoro não tenha feito um bom trabalho, ele já mostrou em outro momento que ele foi, sabe, competente. Com um cara que colocou o Palmeiras no trilho. E tudo bem, ele tinha o dinheiro da Parmalat. Tinha dinheiro na mão, né? Mas tudo bem, ele também tinha o dinheiro na mão agora com o Paulo Nobre. O que precisasse, o Paulo Nobre ia chamegar. É que o futebol não, era outro, chamegando, não, mano. Mas é que tá, Domenico, o Paulo Nobre, ele tinha pra colocar do bolso, é que ele não queria. Ele não queria, ele tava tentando buscar patrocinadores e foi aí que o Palmeiras atrasou o salário. Mas se ele quisesse tirar do bolso e colocar, ele poderia ter feito. Ninguém quer pôr do bolso. Então, né? Mas ele pôs. Bom dinheiro ele pôs. Mas ele falou, não quero pôr mais. Falou, tá na hora do Palmeiras começar a caminhar. Então ali ele foi escorraçado pela torcida. Mas hoje... você não via má fé do Paulo Nobre? Porque ele tentou colocar um cara ali, que era do ramo, mas que foi mal. Só que o torcedor do Palmeiras, da mesma forma que ele trouxe o Marcelo Matos agora, e o Marcelo Matos foi bem. Mas uma coisa é falar... O Marcelo Oliveira tá indo bem agora. Hoje você falar uma coisa, lá atrás era outra. Hoje é mais fácil. Porque se o Palmeiras... Mas aí tá, repito, se o Palmeiras tivesse caído, como teria tudo pra cair, teve tudo pra cair sim, porque só não caiu pela pontuação, foi a pior média de um time que se safou da segunda divisão, foi nesse campeonato do ano passado. Todos os outros campeonatos, o time escapava era 44, 45. O Palmeiras com 40 e outra, escapou. Ele vendeu o Valdívia. A sorte dele é que a negociação não deu certo e o Valdívia voltou. Então. Se a então negociação tem dá certo. Tem umas coisas que deram certo que hoje é no falar, segundo mandato do Paulo Nobre, ele tá mostrando serviço que deveria ter. Pelo menos o Palmeiras não poderia ter corrido o risco de cair para segunda divisão. Só isso. O torcedor entendia que o Palmeiras estava se reformulando, estava tentando ajeitar a casa. Isso tudo estava. O torcedor sabia. Agora, Benjamin, o risco que se correu foi foi enorme, foi gigantesco. Tanto que o Palmeiras tinha caído para segunda divisão. Ele só não caiu porque o Vitória quis cair na frente do Palmeiras. Isso é verdade. Essa é a verdade que tem que ser dita. É verdade, é. Agora, falar hoje. Ah, hoje. Tudo bem, o Paulo Nobre correu o risco e hoje deu certo. E o Fernando Prado. Parabéns. Voltou, e o torcedor do Palmeiras hoje, eu tenho certeza, grande parte gosta muito do que ele vem fazendo. Vem fazendo uma boa gestão, sim. Tem tudo pra ser vitorioso ao fim da edição dele. Eu queria entender o negócio do seu mano. Qual o problema? Não é revanchista. Você fala às vezes os negócios. É. Qual o problema de você criticar a pessoa e depois elogiar? Se essa pessoa, no momento, o cara acha que ela não tá fazendo uma coisa legal... Mas eu achei, foi o que eu fiz. Então, qual o problema de criticar? Eu critiquei você mesmo. Não ofendendo pessoalmente, você não tá falando que o cara é isso e aquilo, tá falando do trabalho do cara. Se no outro dia o cara tá fazendo um trabalho mas legal, elogia. Mas nem tanto a terra. Não, qual o problema? Mas peraí, a minha crítica não foi ao Domênico, opinião... foi ao ouvinte. Não, porque o ouvinte agora também... ele colocou o Paulo Nobre, pode talvez falar. Aí num pedestal. Na minha opinião... Não, canonização na minha, do Paulo Nobre. Na minha opinião, o Paulo Nobre, no passado, montou um time horroroso. Montou mesmo. Pra mim, escolheu as pessoas erradas, exatamente. Errou em tudo e não caiu por um milagre. Mas é fácil você falar que é errado, é fácil. Que deu errado. Mas quando então, trouxe pro Norte, todo mundo falou. E não correu o risco, já não vai ter trabalho. Não, e o risco aconteceu ou não aconteceu? Cara, gigante aí. Aí o que ele fez? Ele viu. Ele não trouxe o Zé Ruela, ele mérito, trouxe o mérito. E daí? Ele errou. Se o Bruno errou depois que fez um mau trabalho. Se o Bruno Norte não tava indo bem, eu acho que ele demorou, ele persistiu. Pra tirar, né? Esse ano. Aí quando o cara banca, o cara fala, pô, o cara demorou pra tirar. Aí, o cara não banca porque não dá tempo pra trabalhar. O Paulo Nobre viu aonde ele errou e resolveu mudar tudo. Ele mudou tudo, fez o que tinha que fazer e hoje ele tá fazendo uma gestão muito legal. Muito legal. Você criticou no passado, elogia agora. Não vejo problema nenhum. Eu critiquei hoje, acho que sim. Hã? Eu critiquei o ano passado e vou dizer, e não critiquei de bobeira, não. Desculpa, agora eu vou trazer pra mim. Só pra terminar a minha uma frase. Eu critiquei muito o Jadson. O Jadson esse ano tá jogando muita bola? Eu tenho que falar, o cara tá jogando muita bola. Então, qual é o problema? E quando você criticou, ele tá... ele tava jogando mal. Na minha opinião, tava. E quando eu critiquei o Paulo Nobre, ele vinha fazendo uma gestão que não era legal. Tanto não era que o Palmeiras tinha caído pra segunda divisão. Ó, dessa conversa toda e o ouvinte já vai falar... Eu só tiro uma conclusão, que o tempo sempre mostra que eu tenho razão, Domênico. Que beleza. A sua humildade é sem papo com todo. Humildade. O tempo sempre mostra que eu tenho razão. Momento Mamarrão! Amigão, um abraço pra você. Obrigado, falou, pelo dia. Pô, coitado, nem abriu a boca, falou, velho. Mas vocês não deixam o cara falar. É, não, mas, deixa eu dar minha opinião aí. Posso dar minha opinião? Fala. Então, eu acho o seguinte, não é que o Mano falou que... Eu coloco o Paulo Nobre no pedestal, não é isso. É que ele pegou o Palmeiras tão quebrado que ele teve que fazer mesmo sacrifício, teve que colocar do bolso porque não tinha de onde tirar, né? E ele fez um trabalho a longo prazo. E agora sim, eu concordo com o Mano. O Paulo Nobre não é da área do futebol, ele é um administrador bem sucedido e trouxe alguém que é da área do futebol com conhecimento, com história no Palmeiras, que era o Bruno Oro, para no momento tentar fazer esse trabalho a longo prazo, montar uma estrutura para colher resultados. Infelizmente, a gente brigou para não cair. Né? O ideal seria não ter passado tantos sustos com remontando o Palmeiras, remontando essa estrutura. Agora, o ano de colher frutos é esse ano aí, talvez uma Libertadores, quem sabe um título Copa do Brasil. E ano que vem, vim bem forte para buscar todos os títulos. É isso aí. Mas, eu falei isso aqui no começo do ano. É isso mesmo. Então, o trabalho é a longo prazo. Foi mais ou menos o que o Andrés fez no Corinthians, quando pegou o Corinthians na segunda divisão. A gente viu até onde o Corinthians conseguiu chegar. Então, é mais ou menos o mesmo rumo, né? Com diferença que agora a gente tem um estádio, né? Um estádio que atrai torcedor, tem um plano sócio-torcedor, que a casa está sempre cheia, rende muito dinheiro para o clube, e aí a gente consegue trazer jogadores, só que se a gente for buscar, ficar criticando o Paulo Nobre naquela época, que não, nem o jogador queria vir para o Palmeiras, né? O Palmeiras não pagava até a entrada do Paulo Nobre, até ele fazer o aporte do dinheiro dele, dinheiro que ele vai receber aí, sabe-se lá em quanto tempo ele vai receber esse dinheiro sem sacrificar uns 10 anos, né? Se não me engano, são 800 mil reais que sai, alguma coisa assim. Mas pro dinheiro que o Palmeiras está arrecadando hoje com patrocínio, com sócio-torcedor, com bilheteria, isso aí não faz muita diferença, né? Enfim, tem o Paulo Nobre e outra. A gente não pode esquecer que a torcida mesmo, ano passado, sofrendo demais, né? Eu fui bastante ao estádio ano passado, ver aquele time horrível jogar, ver aquele Wesley preguiçoso. Pô, tá jogando bem no São Paulo, viu, cara? Calma. Eu não acho, não. O Palmeiras, quando chegou, ele tava bem não. Também. Ah, vocês pegaram bronca do cara. Não, o Palmeiras, quando chegou também ele tava, ia bem também. Eu vou dizer assim, não é questão de bronca. O Wesley, pra mim, ele tem potencial, mas ele não se dedica ao máximo do que como ele deveria se dedicar, entendeu? Ele não é aquele Wesley do Santos, aquela correria. Ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso, né? Eu também concordo com ele. Ele queria aparecer pro futebol, né? Ele tá machucado agora, né? Ainda quando ele voltar, de assiste. Novo? Tá com dor nas costas. Machucou? Toma pancada nas costas. Então tá bom. Mas depois, quando voltar, próximo jogo ele volta. Assiste, meu. Tá jogando o fino da bola. Ah, não vou assistir. Você tá de brincadeira. Cadê o momento, fofarrão? Aí, momento, fofarrão, não tem. Aí não tem momento, fofarrão. A imparcialidade do sujeito. Olha, vou dizer. É muito sem noção. Nossa, velho. Velho, eu quero mandar abraço pra quem? Manda aí. Eu quero mandar abraço pro pessoal do Ridículo, que é o futebol que a gente joga de segunda-feira lá. Meu Deus, deve ser bom. Ah, é bom, é bom. Lá no Baitão. Toda segunda-feira à noite a gente joga bola lá. Tem o Zé Sene, que é o nosso goleiro, o pai do Ridículos News, que é toda a informação que da rodada. Barato. E manda um abraço para os ouvintes aí. E domingo é dia de comer sardinha assada. Ih, rapaz! O outro chamou de Peppa, agora sardinha assada. Eu tava ouvindo. Um presidente. Então... Tá certo, tá respondendo, mas teve um presidente que disse isso aí e engasgou, hein? Falou lá a nossa idade. Falou muito, hein? Mas ele não é presidente, ele é torcedor, ele pode. Ele tá dando troco do Santos, falou. Mas agora o meu presidente tá comendo camarão e o outro lá não tem nem porquinho no prato. Porquinho é outro. Porquinho é peixe, ó. Porquinho é um peixe. Aí, Odílio, se ele precisar de dinheiro, é só passar na Crefisa e pegar um empréstimo. Não. Esquece que a gente vai na BV, que a taxa é menor. Um abraço, João. Tudo de bom. Esse foi o Momento Sem Parar do Estádio 97. Ah, que beleza. Vamos a mais um ouvinte. Três ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar, até no seu celular. Tá vendo? Começou um cara equilibrado. Você é, meu amigo. Tá vendo? O torcedor. Alô. O outro respondeu. Alô. Alô? É, uai. Não quer falar. Quer falar. Pegar outro. Desliguemos. Vai pro inferno. Como assim, ué? Não quer falar, ué. Quero que vai conhecer. Alô? Opa, quem fala? É Bruno. Ô, Brunão, tudo bem, meu? Beleza, e você, Domenech? É, tranquilo. Bruno do quê? Bruno de Moraes Lima. Mas, ô, Domenech, você tá bem mesmo? Tô legal, tá, tô tranquilo. Já falou assim, tô bem. Não, tô tranquilo. Criança, tudo bem? Tudo bem. No condomínio, não senti nada. Tudo bem. Tudo bem? Então tá bom. Tudo tranquilo. Olá, tudo bem? Tudo bem. Não enche o saco. Ô, quantos anos você tem, velho? 25. Ô, RG, 2.5 hoje. Hoje. Você, todos vocês viram hoje. O que aconteceu? Vimos o quê? O quanto que o cara demorais pra chegar no programa. Sensacional! Que diabo é isso? É Carlos Alberto com bronquite. Foi bem. É o Carlos Alberto com bronquite. Pô, esse Carlos Alberto tá muito bom, hein? É bom, cara. Tô meio gripado. Com bronquite. Você tá com sorte que você tá longe, velho. Do outro lado da linha, senão ia arrebentar as orelhas. Sem violência. Sorriso. Tá muito bravo. Sorriso idiota aí. Tá com tensão pré-clássico. Tensão pré-clássico, pode. O Rod imitando a Domênica é muito bom. A Domênica? Domênica? Olha, cuidado. Domênica é a mãe do outro lá, né? Não tem problema, não. Trouxinha, qual é o bairro aí? Trouxinha! Trouxinha, velho! Que não? Não falei isso, falei? Não, desculpa, é nóis! Saiu, né, Domenico? Não! Todocinho, todocinho! Garotinho doidinho do Didi! Você não acha que tá exagerando, não, hein? Cuidado aí com o cartão vermelho! O que foi? Eu não fiz nada! Pô, trouxinha, faz nada! Você nem percebeu, foi sem querer, Domenico! Que isso, não fiz nada, vocês estão me... Que isso, ouvinte gente boa aí, ó. Ó, velhinho, e aí? Eu falei velhinho, vocês... É, os caras não escutam, porra. É brincadeira, velho. O bairro, vamos ver se o Dom vai acertar aí, eu acho que ele acerta. Fala. É, Jardim Peri. Ah, Jardim Peri é Zona Norte. Peri? Ali perto do Horto. Tem Peri, Peri, Peri, acertou, é isso? Tá, tem Jardim Peri e tem Jardim Ceci, lembra das bikes? É, tinha verdade, Peri e Ceci. Eu tive uma Ceci. Mas Ceci era de menina. Mas um índio. Eu tive. É um índio. Mentira tua. Tô falando que eu tinha. Tem foto. Até a cestinha. Tem foto. Eu tem não tenho foto da minha infância, da minha juventude. Queimou tudo, gente. Ah, é. Tá bom. Pode falar. Pegou fogo. Foi um incêndio na Oca que ele morava. Oh, é. Pode falar. Você conhece uma pessoa muito triste que não tem uma foto de infância e adolescência. Ah, agora estranho, você tá tirando sarro porque pegou fogo agora. Quando ele fala, quando eu falo que ele conheceu o Morumbi, quando ele entrou no estádio 97, isso não é verdade. Acho que as fotos dele de cadê o backup? Tudo com a camisa do Santos. Tô tirando sarro porque. Mas eu não tenho, pegou fogo na casa da minha mãe. Pegou fogo na casa da mãe dele. Pegou fogo na casa da mãe dele. Você acredita? Ele tá falando, ele vai brincar com a mãe dele. Procura, onde era a casa? Vamos investigar lá esse incêndio. Conta pra mim, por favor, o incêndio. Sabe o que ele tá falando isso, RG? Porque um dia eu falei, traz uma foto tua no Morumbi com a camisa de São Paulo. Só tem no estádio 97. Isso, Mafinho? A mais nova já era careca. Não, nem vou falar nada, cara. Lógico, quem cala consente. Olha o Domênico rindo. Para, moda, ninguém acredita nessa história. Eu rindo? Olha o Vitela rindo. Será que torcia pro Santos? Lógico, nasceu em Santos, não, torcia pro Santos. Não, era mas o que acontece? Ele criou um personagem, criou uma história. Mas eu nunca tive medo na minha vida enfrentar as minhas coisas. Eu morava em Santos, eu era o único São Paulino que mudou. É isso aí. Corajoso. Matei prova. Matei prova. Tanto que o Sérgio Chulapa era, né, na minha tia. Mas eu não torcia pro Santos. Você como assim? Ele era o quê? Na tua tia. Ele era o quê na tua tia? Mas a tua tia era boa? Diz que era. Era gostosa essa tia? É mesmo? Chulapa mandava lá? Para assim muito. Chulapa mandava bala lá? Devia, né? Porque assim, ó, antigamente não tinha esse CT, né? CT do Santos. Não tinha concentração. Não tinha concentração. O que aconteceu? Os caras treinavam na praia. Os caras iam na tua tia, pô. E aí, os jogadores do Santos almoçavam na minha tia. Tua tia é viva? Minha tia era tia fez, não, já é morta. Todo mundo, olha, eu nunca vi negócio. Ela não sobra testemunha, cara. Olha, o cara... Mas, ó, quando o Chulapa tava aqui, ele não confirmou. Isso é outra história. Ele confirmou que ele almoçava. RG, por favor. Alô, eu vou te ligar pro RG. Eu queria saber o seguinte. RG, eu posso falar porque eu tô ligando pra você. Você deixou acabar de contar a história? Não, porque é história mentirosa. Não tem então, aí o jogador do Santos, RG, você não sabe disso, treinava na praia. E carcava na tua tia. Comia tua tia. Minha tia era cozinheira, uma pensão. Todos os jogadores? Comer na tia. A fila dava? Todos os jogadores iam almoçar na casa da minha tia. Todo mundo mandava pra você. Não vou nem perguntar do que tua tia morreu. Pergunta. Porra, você é idiota, RG. Pergunta RG. Respeita minha família, seu trouxa. O restaurante da sua tia era próximo. É pensão. Era só pão. Todo mundo comia na sua tia. Eu posso. Eu não era quero pensão, muito. Não era restaurante. Eu não quero muito. Quero 45 segundos. E aí depois os jogadores tomavam um banho lá e dormiam um pouco. Não vai deixar você falar. Ele não vai deixar. Mas, RG, eu quero fazer algumas considerações curtas. Você não respeita ninguém, velho. RG. Você não respeita ninguém. Você vai pro céu. Você conhece alguém? Você vai. RG, você conhece alguém? Eu não sei se isso é legal. Que não tem uma foto da infância, da adolescência? É sim ou não? Não. RG, você conhece alguém que todos os familiares, todos, foram daqui pra melhor? Não, não tem uma pessoa... Não sei se melhor, tem mas... Órfão. Não. RG, não, mas não órfão. Sobrou um, RG. Não tem uma pessoa pra falar. Sarro dos órfãos. Não tô tirando sarro. Você tem uma tia distante. Minha mãe, tem órfão, tá cheio de órfão. RG, por favor. Eu mesmo ajudo uma instituição que só tem órfão. Imagina como você ajuda. Minha mãe tem 90 anos ajudo e ainda no tem parentes, viu? Porque é um mistério a vida desse cidadão. Ele caiu, mano. Eu não tive a mesma sorte que você, mano. Ele caiu de paraquedas. Eu não nasci. Não tem uma história. Olha, outro dia eu perguntei, mano, Comoto, qual que é o teu CPF? Não tem. Foi tirar um RG, um documento. Ele tinha 27 anos. Vamos buscar nos cartórios de Santos. Registro, não tem. O cara é o exterminador do futuro. Ele não existe, cara. Não existe. Opa, opa. O Balto de Antônio, o Bar foi fazer também uma varredura na vida do cara. Não tem nada. Ninguém sabe de onde ele veio, como ele veio, de onde ele surgiu. E tem cara de será Paraguai. Que ele é só... Ó, ele só fala a história do São Paulo de 2005 pra cá. É. Tô falando, velho. O cara é uma incógnita. Pra ele é um mistério. É o fundador. Isso, foi eu. É, pra... Fala, alguém amigão. Perguntou pra uma coisa pra você, eu trouxe. Eu perguntei. Ah, juiz. Eu perguntei, amigo, o que, que você acha de tudo isso? O Balto é o Modinha. Modinha. Vai te catar, Tom. Só começou a. Nem sabe nada da vida dos outros, velho. Peraí, peraí, o ouvinte que tá falando. Entrou aí pro programa Estádio 97. Ai, nossa, jura que você acha. E também, quando o São Paulo voltou. Ai, o Benjamin falou. Ai, peraí, deixa eu. Ai, vai, lambe bola. Não, o Benjamin falou. Deixa eu ver te falar. A torcida de São Paulo. Eu não perguntei pra você se eu represento ou não. Não representa a torcida de São Paulo. Eu não sou candidato. Até porque eu acho que ele representava antes a torcida do Santos. Ô trouxa, você vai em estádio? Eu não sou candidato. Eu acho que eu vou. Sou torcedor desde 2006. Parabéns, eu também era. E daí? O ano que o Mota descobriu que o São Paulo existia, não foi 2005. Nossa, ai, o bicho, nossa. Da época que tinha aquela categoria. O Sobra deve lembrar. Da categoria bronze, prata, ouro e masters, alguma coisa assim. É verdade. E categoria Luiz Fabiano. Não, eu não torço mais pra esse pipoca aí, não. Que isso? Só contra o Corinthians. Só contra o Corinthians ele faz gol. E no Morumbi. Não, o Luiz Fabiano é aquele cara que é o artilheiro de bairro. Só faz gol onde. Contra o bairro contrário. No time da Vila, é? É, time da Vila, sim. O Portuga deve manjar mais ou menos. Eu conheço. Onde o cara joga bola só naquela quadra, assim, sabe? Só naquele campo. Saiu dali. Saiu dali e pipoca. Treme. E o que você acha que ele tem que ir embora? São Paulo tem que negociar ele pra economizar salário, já que tá apertado lá e também está dia de imagem atrasado. Bom que economize e paga os outros. Não, tem a história aí que o São Paulo rejeitou a proposta do Cruz Azul do México, né? Não, não tá brincando, mano. E falou o seguinte, ele falou pra liberar ele quer ir embora assim mesmo. Ah, deixa embora. Nunca ganhou um título de grande expressão. O empresário quer trazer o Rock Santa Cruz na troca e o Ganso? Dinheiro. O Ganso libera ou não? Eu acho que não, sabe por quê? Por quê? Quando ele chegou, ele era a reserva do Jadson, se não me engano. Aí... Não, ficou aquela história se os dois iam jogar junto, não ia e tal. Aí tem até aquela briga lá com o Ney Franco, lá, se colocava os dois juntos ou não. Aí o Jadson também já não jogava tão bem naquela época. E quando o Ganso entrava, tinha uma expectativa muito grande e jogava bola. Certo. Jogava. Aí o Jadson saiu esse ano, se não me engano. No ano passado, desculpa, ano passado. Aí o Ganso começou a ser titular e começou a mostrar o seu trabalho. Mas, ô amigão, se desfizer do Luiz Fabiano, que economicamente falando é um grande negócio hoje se desfazer dele... O Osório, ele tem que, de alguma maneira, ou mudar totalmente o esquema de pensar num centroavante, ou começar a acelerar o processo, e aí eu não sei se vai dar, de amadurecimento do garoto lá, o João Paulo, que é centroavante. Sim. Porque pode acontecer de, num futuro a médio prazo, você chegar e falar, olha, ó, deu problema, não dá pra jogar o Centurion, não dá pra jogar o Pato. E aí, meu amigo, fica complicado. Por isso, não, sim, jogar os moleques na gelada é complicado. Então não, aproveita agora que ainda tem aí os caras jogando de titular, o Pato, o Centurion, e começa a dar cancha, começa a enfiar aí pra jogar o Bosquilha, o João Paulo, senão depois, na hora que precisar, não jogaram nunca e vai jogar na gelada, aí é complicado. Eu entendo, agora Sombra... Vamos analisar o jogo domingo contra o Coritiba, que o último não, jogo agora. Luiz Fabiano, quando teve a oportunidade de receber a bola, ele estava impedido. Não, mas não precisa nem me convencer, eu sei, não jogou nada. Falta mobilidade. E faz tempo, qual é o último jogo dele? Não participa. E o mimimi dele pra ir embora? Não, concordo, só que é o seguinte, aí quando ele recebeu a bola, o zagueiro veio e tirou. Ou seja, o cara tá lento, pesado. Tá, tá, mas é inegável isso. Ele não tem mobilidade, mano. Isso é inegável. É inegável. Agora, eu concordo que você quis dizer as opções de ataque. O exemplo, vai jogar São Paulo e Corinthians agora em agosto. O Pato não joga devido ao contrato lá, a cláusula, certo? Sim. Até então, iremos jogar com Luiz Fabiano e Centurião, talvez. Certo. Até lá, eu não sei se o Luiz Fabiano está pendurado de cartão amarelo. Ah, pode Entendeu? Ser. Pode ser. Aí, há uma grande chance. Pode estar machucado, sim. Pode acontecer tudo, velho. Suponhamos que ele tome um amarelo contra o... acho que é Atlético Mineiro, aí depois vem contra o Corinthians, alguma coisa assim. Ah, por aí. Sim, aí vai ser complicado. Aí só teremos o Centurion, aí vai ter que montar lá. Jonathan Cafu, que também tá com transferência. Não, Cafu deve confirmar a venda e deve ir embora na segunda-feira. Ludo Goretz. É, aí eu concordo com Bulgária. Aí eu concordo com você. Ela tem que jogar João Paulo e Centurion. Aí é o seguinte, tem a pressão da torcida, que, claro, tem que ganhar do rival, óbvio. É por isso que eu tô falando, tem que... É complicado. Aí, meu amigo, tem que botar pra jogar mais o Bosquilha, tem que botar mais pra jogar o João Paulo, porque se você... É aquela coisa... Ô, velho, o que que você usava? Eu lembro que acho que era meu pai, minha mãe. O que você usava? Usava pra amadurecer o mamão, embrulhava no jornal, é isso? Sim. É, jornal. Sim. Banana também. Vai ter que embrulhar o João Paulo no jornal. Mas isso é lenda. Não, não é. Na casa da minha avó eu usava também. Na feira é assim. Ah, onde era? Em Santos. Mas o endereço? Da feira? Da casa? Na casa da minha avó. Ah. E tem foto da manga, tudo? Isso é uma Vila São Bento, coloca no Google aí que você vai achar. Ele foi procurar ali, ó. Não, não, Vila São Bento. Tá rolando maior mistério, tá rolando maior enquete no Twitter. É. Exterminador do Futuro, Forrest Gump, ET. É, De Volta pro Futuro. Hablé com o senhor Aydar, compreende? Ah, compreende. Vai liberar ou não vai? Comprei o reforço. Hablé com o senhor Paulo Henrique. É. E sabe que eu hablé com ele? É. Juga bola, carajo. Joga. Ô, Bruno, um abraço pra você e deixa aí seu palpite. São Paulo Sport. São Paulo Sport, 1-0, gol do Centurion. Centurion, cara de égua. Ah, maravilhoso! Centurion, cara de égua, primo do Rio do cara de égua. Tem cara de égua mesmo. E eu queria mandar um abraço pro meu irmão, meus irmãos, na verdade, o Diego e o Eduardo, que estão me ouvindo agora aqui, né? Estão mandando mensagem aqui no celular. E um abraço pro meu amigo Paulo. E dizer que também o Benjamin é um cara bacana pra caramba. Obrigado, velho. Converso com você de vez em quando pelo Facebook. Vai, aí, nós. Eu sou o Bruno, que eu mandei uma mensagem pra você esses dias. Eu faço aniversário na mesma data que você. 20 ah, anos. Verdade. Nossa, lembrei, legal. É nóis. E agora, mais tarde, você entra no Facebook, que eu vou te contar. Vamos tentar deduzir aí de onde vê esse cidadão aí. E depois você propõe aí pro Benja comemorar o aniversário no mesmo dia, fazer festinha junto. É. Que o Benja quer dividir os custos. Não. Benja é firmeza. Eu tava de moto aqui, vocês fizeram a limousine, vocês passaram aqui na Avenida República do Líbano, eu fui de moto, até que eu assustei o Benja lá na limousine. Ah, lembra, eu lembro. Perto do... Assustar o Benja não é nada. A gente não esqueceu desse momento, né? Um abraço, só jogar um Bruno. Rápido, o Jorge Peterson mandou um tweet aqui dizendo que é mais fácil achar o Zé Hugo do que o incêndio na casa do Mota. Fácil. Que mentira, Mota. O que é essa enquete aqui, meu? A enquete é a seguinte, a história do Mota é misteriosa. Seria ele um ET? O Exterminador do Futuro? Isso. Forrest Gump? O Gasparzinho? Que ninguém sabe de onde ele veio, muito estranho. Cara, olha, juro por Deus, é um negócio a se investigar. Assombroso. Não é? Cara, o cara caiu de paraquedas na vida. Tem eu, Sombra e o Assombroso. Outro dia eu perguntei pra ele, ô Mota, quem não foi fundado São Paulo? Ele falou, fundação, não sei. A fundação, pelo que eu conheço, 2005. Vamos lá, último ouvinte da sequência sem parar. Três ouvintes na sequência. E depois tem música. São Paulo tem 10 anos só. Tem música nova. Tem música nova. O Alex, que conversou com a gente... Foi anteontem. Alex do... O Alex, Curitiba. O ex-jogador. Ele recusou o convite pra ser dirigente. Ah, olha aí, tá vendo? O negócio tava feio demais lá. Então vamos lá. Falei que ele não ia aceitar. Três ouvintes na sequência. Pô, eu falei que tinha certeza que ele ia aceitar. É o momento sem parar. No pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi, sem parar em todo lugar. Roubaram a dirigir o fez bem, não? Acho que fez. Vai cair? O cara tá lá na televisão, velho. Alô? O cara vai nessa aí, velho? Alô? Oi? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fala. Boa noite, amigos. Fernando. Ah, Fernando, tudo bom? Ô, Fernando. Tudo bom? Manda o nome completo. Fernando Henrique Molina Moreira, Dodô. Ah. Quantos anos você tem? 29 anos, Dodô. 2.9, RG. Pergunta 2.9. Logo, Dodô, tá acabando o programa. Não, 2.9. Não, o outro respondeu lá o Nariga. Onde ele Moreira, velho. Ah, sensacional. Eu Moreira de não Moreira ninguém. Ah, entendi. E onde você mora? E onde você Moreira, cara? Obrigado. Onde Moreira ninguém. E aí, onde você... Como é que o Dom Benjamin acerta? Manda. Se for na Ilha de Lost, é o Mota. Dom Benjamin, eu moro no Jardim Monjolo. Não entendi. O Mota... Jardim Monjolo. Peraí, Mota. Você sabe o que é um monjolo, Benjamin? Qual que é o nome, amigão? Um tijolo feito Fernando... à mão. Não. O nome do bairro. O Mota tá falando, eu não ouvi o nome do bairro até agora. Peraí, dá o tempo que o Google travou. Mas você sabe o que é um monjolo? É o irmão do Jardim tijolo. Monjolo. Você não lembra lá em Juqueí tem um monjolo? Jardim Monjolo, que eu conheço, é na Zona Norte. Zona Norte. Fica ali perto da freguesia do Ó, na Brasilândia, ali. É isso mesmo, é nóis. Tá vendo? Chupa aí, ô ET de Varginha. Lá em Juqueí tem um monjolo, é verdade. Um abraço pra todo mundo também. Da Brasilândia, Rosas de Ouro aí. Um abraço pra mim, meu Turcão, meus amigos do Rosas de Ouro. Nossa. E aí, amigo? Time, brother, time? Time é o saudoso grande Timão. Saudoso? Obrigado, senhor! Acabou, cabelo! Morreu, amigo! Acabou! Ele morreu! Mas eu acho que acabou mesmo, você viu a foto. Não. Vai ter feira de carro lá no Itaquerão. Pelo contrário. Feirão da Vimav. Não, pelo contrário, porque só pode explorar o estacionamento do estádio, o estádio que tem estacionamento. Legal! Boa, mano! O ouvinte falou que é saudoso. Calma, ouvinte sem chilique, isso é você. Ô, amigão, põe o hino do Corinthians aí, rapaz. Vamos falar do futuro campeão brasileiro de 2015. Falou saudoso, pô. Ele falou saudoso. Acabou. Ô, Zé Ruela, põe o hino do Corinthians aí, tá louco? Corinthians acabou. Ô, amigão. Vamos lá, tá no final. Amanhã tem Corinthians e Atlético Mineiro, cara. É um jogo aí... De líderes do campeonato, né, cara? O Coringão aí tá em terceiro, o Atlético Mineiro tá liderando o campeonato. Vai ser um bom jogo amanhã, hein? Vai ser um ótimo jogo. Espero que o Coringão consiga fazer os 3-0. Boa, mano. E o Tite vai optar pelo Rildo mesmo. Tudo indica que o Rildo será o titular amanhã aí no ataque do Corinthians aí, ao invés de colocar o Danilo no meio campo. E aí? Ficou satisfeito com a alternativa do Tite ou você colocaria o Danilo pra jogar? Não, eu acredito que tem que colocar o Rildo mesmo. O Danilo, ele é um... entrar no segundo tempo e comandar aí o ataque do Corinthians junto com o nosso querido Wagner Love, né? Alô? Tá ruim a ligação. Alô? Tá ouvindo, amigão? Tá um chiado esquisito na tua ligação aí. Foi só o Corinthians que acabou. Parece que você tá sendo abduzido. Ele tá no velório do Corinthians. Alô, saudoso, velho. Mas calma, gente. Tá terminando o programa. Ô, amigão, a gente sabe. Não é, gente. Vai dar 8 horas aqui. O ouvinte para... Tem que participar um pouquinho. O Wagner Love é o centroavante do Corinthians hoje. Você confia no Wagner Love? O Wagner ou o Magner Love? Não, o Wagner Love. Aí, cara, ligação. Acabou. Ele morreu. Mas é que tá, o Corinthians ele tem o Wagner Love hoje, Benjamin, como centroavante até o final do ano, velho. Gostem ou não, o Wagner Love é o nosso camisa 9. É tudo novo. RG. Esse foi o momento sem parar. Você precisa ir pro estádio e não quer ir de carro? Vai precisar de um táxi para comemorar os gols do seu time com os amigos? É só baixar o aplicativo Sem Parar Táxi, pedir o táxi e ir tranquilo. Mesmo se você estiver sem dinheiro e sem cartão, você pode pagar via aplicativo do Sem Parar Táxi e o valor vem na sua fatura, junto com as suas passagens de pedágio e estacionamentos. E melhor, você não tem custo adicional para usar esse serviço. É genial, agilize o seu lado. Baixe o aplicativo Sem Parar Táxi. Você vai se amarrar, sem parar em todo lugar, até no táxi. Estádio 97. O Sérgio Siqueira fala aqui, RG. É mais fácil achar o padre do balão do que o passado do Mota. O Fábio Bernardo falou que o Mota morou a infância toda com o Tobias. É verdade. Olha, boa ideia, hein? Olha, Mota, vou te falar, a sua vida é um mistério e vamos tentar descobrir. Vamos no Fantástico. Tentar levantar, de onde veio, Fantástico, mano? Uma notícia que eu vi agora há pouco, a família lá do Cristiano Araújo quer processar o Zeca Camargo. Ah, injusto, né? Isso aí não tem o menor cabimento. Só que o cara tem opinião de achar que o cara ele não ofendeu, ele não ofendeu ninguém. Então, peraí também, gente, vamos com calma aí. Processar danos morais. Não, absurdo. Ridículo, já quer ganhar um troco em cima. O cara não ofendeu ninguém. Não, mas o cara não ofendeu ninguém. O Del Nero não vai pra reunião da FIFA. Por quê? Porque tem um churrasco em São Paulo que é mais importante. Por quê? Tá com medo de... Eu não iria também. Eu não iria. Velho, o Del Nero não tá atendendo nem o cartão. Ah, você iria. Não. Se você fosse não. ele que você não iria. Então, se eu fosse ele, eu não iria. Se ele for, você iria. Piche, preso na gaiola. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. Nós olha, falamos aqui a história do Marim. Eu falei ontem que ele bebia a própria urina. Porque ele tá com medo de ser envenenado? Será? Tomando água da torneira. E bebia a própria urina. Gente, água da torneira. Atenção, com exclusividade no Estádio 97. Ideia do Mano, o Rock Camelo. Sensacional, igual, tá igualzinho. Mas tem a letra, né? Tem a letra. Aí você põe esse som, Sombra, bombando no Rock in Rio. Vai ter um monte de tonto lá, chacoalhando a cabeça. Legal pra caramba. Ó, banda nova. Deixa eu só dizer um negócio. Camelo isso que vocês ouviram aqui é o som de um camelo com uma base de guitarras. É sério isso. Isso aqui é um camelo, não é uma banda. É um camelo. Ouçam de novo. Se o camelo escreve. Não, mas se o camelo. Se o camelo souber escrever, aí vai ser bom. Benjamin, pede pra sair, Benjamin. Depois dessa, velho. Não tem nada contra o camelo. O que vale é o som. Véio. Parabéns à idealização do Mano e parabéns à execução do Robertinho. Meu, muito sensacional. E parabéns ao camelo. Vai vender pra caramba. Vai vender, velho. Qual é a loja do Estado 97 que vende o disco do camelo? Aliás, diga-se de passagem, canta muito mais legal que essas bandas que o Benjamin gosta, velho. Os caras cantam pra Pelo menos o camelo a gente entende. E o cachê é muito mais barato. Só se tiver alguém explorando o camelo. Muito bem. Fala aí, Dodô. Não só um dando toque amanhã, então, convidar todo mundo aí pra poder, quem tiver afim de curtir um sábado, uma tarde de sábado, comecinho de tarde, bem legal, começa ao meio-dia, RG. Sim. Lá no estádio do Canindé da Portuguesa. Da Luzinha. O projeto lá do pessoal do Abraço lá, que ajuda 6, 7 instituições aí, tá certo? Toda a renda será revertida para essas instituições. Eu vou estar junto com o Robson Braga tocando, fazendo a festa lá. Legal. Uma porrada de atrações legais, patati, patatá pra criançada. Tem um monte de coisa legal. Então compareça, vai ser muito legal amanhã, então, no estádio do Canindé, na Portuguesa, mano. Quero mandar um abraço rapidinho aqui também, Domênico, pra Ju, pra Zildinha, que são palmeirenses, pra Andreinha, corintiana aí também, estão cuidando da dona Claudete lá, mãe do Batata. É um abraço pra dona Claudete. E rápido, uma informação agora de utilidade pública. Quem tiver qualquer informação, qualquer paradeiro, da onde surgiu o Mota, mande para ba@97fm. Até primo de quarto grau, certo. .com.br. Qualquer foto, alguma coisa, é mistério. Certo. Você assistiu o Exterminador do Futuro? Ele melhor não caiu mexer com a minha família. Se você acha que você é parente do Mota. Depois você fica bravinho que mexe com a minha família. Você faria teste de DNA, amor? Eu não vou falar. Você faria? Não. Não? Eu sei. Você apareceu um cara aqui dizendo: ah, eu sou primo do Mota, eu sou filho do Mota. Você tem chance de ver você ter um filho no mundo, Mota? Só se ele engravidou, velho. Eu fiz doações, né, mas. Ah, é? Você é o maior mentiroso que eu conheci na face da terra. RG,

Stay to me one more time. Energia 97, Energia que te move, DJ Anderson Tomé, sensacional. Isso aí, Gabi. Bom, nós vamos para um breve intervalo, aliás, tem a fala obrigatória agora, 5 minutinhos, né? E a gente volta daqui a pouquinho com mais DJ Anderson Tomé, aqui na poderosa Energia 97. Stay right there, just stay right there, just stay right there. Energia 97. Começa agora a Rede Nacional de Rádio para o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha. Boa noite, brasileiras e brasileiros. Em 1960, Brasília foi inaugurada para ser a nova capital de uma república moderna e dinâmica, onde os três poderes da nação conviveriam em harmonia e equilíbrio, como está simbolizado aqui na Praça dos Três Poderes. O Palácio do Planalto, sede do Executivo. O Supremo, sede máxima do Judiciário. E é o Centro Congresso, casa do Legislativo e representante mais direto da população. Mas 4 anos depois, infelizmente, o Brasil tornou-se uma ditadura e a independência dos poderes acabou. Só recentemente o Judiciário Legislativo recuperou sua independência e o equilíbrio entre os poderes. A Câmara Independente de hoje é um poder com muito mais iniciativa, conectado com as necessidades da população. Hoje, as principais demandas da sociedade é que estão pautando o nosso trabalho e temos dado respostas mais rápidas para problemas urgentes, até porque a população não aguenta mais esperar. Na segurança, aprovamos projetos que combatem a impunidade, pois ela é que estimula o crime e amedronta a população. Com coragem e maturidade, debatemos a redução da maioridade penal e aprovamos o projeto com 323 votos, ampla maioria. Dentre outros, também foi aprovado e já virou lei o projeto que transforma o assassinato de policiais e seus parentes em crime hediondo. Os interesses do trabalhador e de estados e municípios também estão sendo pauta nossa. Concluímos a regulamentação da proposta que tratou dos novos direitos trabalhistas das empregadas domésticas. Uma vitória que beneficia pessoas simples e batalhadoras. Colocamos em votação o projeto que regulamenta os direitos do trabalhador terceirizado, com apoio de grande parte das centrais sindicais. Votamos o fim do fator previdenciário e buscamos uma nova forma de cálculo para a aposentadoria, em benefício do trabalhador e já incorporada pelo Executivo. Já começamos a votar o projeto que aumenta a correção do seu dinheiro no FGTS. Para estados e municípios, aprovamos a redução do custo de suas dívidas. Estamos debatendo um novo pacto federativo para que mais recursos cheguem até eles. Trouxemos ao debate nacional mais um tema importante e urgente para a vida do país, a reforma política. Entre as medidas já aprovadas estão o fim da reeleição, o limite de gastos e reduzimos o tempo de campanha eleitoral. Também criamos o comprovante de voto impresso em papel, garantindo que o seu voto seja respeitado e a eleição mais transparente. Aprovamos a apelidada PEC da Bengala, que eleva de 70 para 75 anos a idade para aposentadoria dos servidores públicos. Aprovamos o Marco Regulatório da Biodiversidade, um inédito instrumento de controle ambiental. Criamos a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Ainda há muito por fazer, mas agora estamos avançando, votando temas que a sociedade aguarda há anos e, em alguns casos, há décadas. Nunca a Câmara trabalhou tanto como agora. Você encontra este balanço completo do trabalho dos deputados no site da Câmara. Vale a pena acessar e acompanhar. Hoje o Brasil vive uma crise. Crise com a qual todos sofrem e que o governo busca enfrentar com medidas de ajuste, que a Câmara tem avaliado com critério, sempre atenta à governabilidade do país, que é nosso dever assegurar. atenta também às conquistas históricas do nosso povo, que é nosso compromisso preservar. Estes problemas do presente não são nossa única tarefa. Hoje, o passo histórico que estamos dando está nos avanços que temos ajudado o país a fazer. Estamos buscando as suas demandas, inclusive em cada estado, com a Câmara Itinerante, e fazendo delas a nossa luta. Foi o povo que elegeu cada um dos 513 deputados da Câmara, e é para o povo que vamos continuar trabalhando com independência, coragem, responsabilidade e eficiência. Muito obrigado e boa noite. Encerra-se agora a Rede Nacional de Rádio. Você ouviu o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente. Non-stop. Energia. Back to the music. Energia. Energia 97. A energia que te move. Night Sessions.